no futuro próximo, em que complexas redes corporativas espalharam suas teias de cabos ópticos e componentes eletrônicos a ponto de cobrirem as estrelas do céu. Um futuro informatizado, mas não tanto a ponto de eliminar os conceitos de nação e grupos étnicos. Havia um peculiar conglomerado de empresas num canto extremo da Ásia, formando um país chamado Japão. Jagunços, bem-vindos ao mais novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota. Eu sou o Marcos e estou hoje com o Reginaldo. Opa, e aí? Com o Yuri. E aí, beleza? Com o Luigi. E aí, desalmados? Com o Dãozinho. Ô bicho, eu sempre fico por último, já percebesse isso? Toda vez eu sou o último, velho. Os últimos serão os primeiros, um dia. E hoje nós temos o nosso primeiro convidado, o Pablo Sarmento, do Comic Pod, do site Terra Zero. E aí, Pablo? E aí, beleza? Como estão, galera? Tudo certinho. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um clássico dos quadrinhos japoneses. Vai ter sua primeira versão live action estreando nos cinemas, estrelado por ninguém menos que Scarlett Johansson. Estamos falando de Ghost in the Shell, o mangá publicado originalmente em 1989 a 91 e publicado aqui no Brasil pela JBC na CCXP 2016. O mangá, ele foi publicado antes da popularização da internet, né, pelo Masamune Shirow. No próximo bloco nós vamos começar a falar do cenário, o mangá em si e as adaptações que ele já teve. Não sai daí. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Se o homem perceber que a tecnologia está a seu alcance, ele a terá, exatamente como o instinto. Vamos começar falando do cenário que o mangá é colocado, né? O cenário é aquele futuro cyberpunk meio clássico e parece que toda essa estética é comum para os mangás, né? Para os quadrinhos japoneses. E aparentemente ele bebe em várias referências, né? Ô Reginaldo, você consegue enxergar alguma referência desse futuro cyberpunk que o Shirou coloca no Ghost in the Shell? Olha, eu vejo muita coisa, né? Começa que isso daí é de 89, né? Então, quer dizer, uma coisa que eu não vejo é o plug, né, meu? Hoje a gente tá falando de nuvem, de conexão Wi-Fi, né, meu? Isso eu não vejo. O plug na nuca, né? Isso já é uma coisa, assim, vem desde Neuromancer, né? a conexão faz na cabeça com o plug, vamos dizer assim, um ícone do cyberpunk, o plug mental, o plug de cabeça, né? Mas tem outros, tem muitas coisas assim. Ele abordou assim, talvez menos no mangá, né? Mas ele aborda muitos conceitos do cyberpunk, né? A cidade super abarrotada, aquela ideia realmente da cidade uma coisa gigantesca, monstruosa. Tem vários conceitos aí. Eu acho que assim, o que a gente não consegue enxergar muito bem é que ele é de 89 e tem algumas coisas que a gente viu primeiro do que esse mangá, né? Então, o que acaba sendo ele, vamos dizer assim, o ponto inicial, você agora tá vendo ele agora, você não tem a mesma percepção. Você fala, não, isso não é de... foi Ghost in the Shell, foi outra obra, né? E, na verdade, não, né? Mas eu vejo bastante coisa assim. Qual é esse conceito de cyberpunk, o Reginaldo? Brinquei com vocês ontem, né? Eu falei que eu já dei aula de cybercultura, né, meu? Foi pra 5 alunos na sexta-feira, 10 horas da noite. Matei, né, meu? Acabei fazendo um estágio. 5 sobreviventes, né? Sim. Eu falei, inclusive, pra vocês ontem que eu ia agradecer nome por nome pessoalmente, meu. O cara é corajoso numa sexta-feira ficar... Eu era professor substituto, né? Programa de estágio docente. E falava loucura com o cara, né? Porque aí eu destrinchava, era Blade Runner, falava de Shadowrun. Mas é assim, o conceito de cyberpunk é a junção dessas duas palavras. O cyber, a tecnologia, essa aproximação do ser humano com a máquina, a ponto de quase ser imperceptível a separação. Os implantes cibernéticos do corpo, então é a pessoa que vai perdendo a humanidade cada vez mais, né, aprimorando ou perdendo mesmo a humanidade. Tudo isso é o conceito cyber. E o conceito punk, que a gente esquece muitas vezes, é as megas corporações, é a corrupção, é o futuro sujo, a parte social, né, a parte urbana, que é monstruosa, ela oprime todo mundo. Então é um futuro opressor, né? Eu diria, sei lá, distópico, porque distopia virou moda, né, hoje. E, mas ele não deixa de ser, ele é realmente um pouco distópico. Só que assim, eu acho Ghost in the Shell um pouquinho menos um pé atrás. Vamos dizer assim, Blade Runner é a tragédia, vai. Tá ruim demais o Blade Runner, né? Assim, o universo que você vê em Blade Runner. Shadowrun, pior ainda, porque envolve magia e você mora dentro de um complexo que é um shopping, assim, das empresas. Ghost in the Shell é um pouquinho menos, assim, eles convivem bem com a parte dos implantes, a parte cibernética, entendeu? Então, quer dizer, não tá tão ruim assim, né? Eu vejo um pouco mais otimista o Ghost in the Shell, mas não deixa de ser, ele é um conceito, é um futuro cyberpunk. Akira também não deixa de ser, né? Também um pouco cyberpunk. Se a gente querer imaginar um futuro legal para uma história, é um futuro cyberpunk. Ghost in the Shell é meio até ensolarado, assim. Tem umas partes que tá chovendo, assim, tá chovendo forte. Mas tem muita coisa que tá aquele solzão, assim, aberto. A galera ali na farra do feira, aquela maravilha, assim, tropical, sabe? E isso até dá uma destoada, essa ideia. O anime, já tô puxando logo de cara o anime, que é a parte... Assim, é a criação, a derivação de Ghost in the Shell, que eu mais gosto, cara. Ele tem uma cena num hospital, que o hospital é maravilhoso. O hospital hoje, nossa, assim, você vai num SUS, cara. Hoje é cyberpunk o hospital, meu, é assustador. O hospital de Ghost in the Shell, não, é aconchegante, bonito, claro, né? É um hospital da Apple, vai, vamos falar assim. Mas vamos ser sinceros que esse hospital que aparece é um hospital para pessoas ricas, né? Dentro de Ghost in the Shell tem isso da estratificação da população. O problema é que a gente só vê um corte dessa população dentro de Ghost in the Shell. Sim, tem razão, é verdade. Eu não considerei isso, cara. Mas claro, sempre... Mas é menor, né? Se você vê, por exemplo, o Blade Runner, por exemplo, é ruim para todo mundo, né? Não só para o humano, né? Os animais estão extintos, é assim, é bem mais simples. Vamos dizer assim, eu acho que a referência de cyberpunk é Neuromancer e Blade Runner, sei lá, minha opinião, né? quando eu penso em cyberpunk, eu penso nesses dois. E esses dois são bem pesados, né? É a questão das drogas, neuromancer, né? Então, quer dizer, Ghost in the Shell, perto disso, é até bonzinho, vai, até coloridinho. É um passeio no parque. Bem isso mesmo. Yuri, você acha que a gente tá próximo do futuro que o Ghost in the Shell apresenta? Até pelo que o Reginaldo falou, talvez seja um futuro retrô, se a gente puder dizer, né? Falar assim, porque como quando foi criado lá no final dos anos 80, aquele conceito de nuvem não tava tão desenvolvido. Por isso que a gente vê tanto cabo, tanto circuito, tanta coisa nesse sentido. Mas você acha que a gente tá próximo desse futuro apresentado ali? Bem, cara, eu acho assim que se a gente não chegou, provavelmente vai chegar. Eu não sei se do nível como coloca o autor Shiro Masanori. Eu gosto muito de pensar assim que, como todo autor, seja na literatura, seja nos quadrinhos, ou seja na narrativa cinematográfica, ele está dialogando com o tempo dele, sabe? E não só fora a questão tecnológica, mas se você for ver, ele estava refletindo sobre uma série de mudanças que o mundo estava passando naquele momento e que ia passar posteriormente, né? Primeiramente, ele percebeu cada vez mais a influência dos conglomerados econômicos, né, em detrimento do Estado-nação. A partir dos anos 70 e 80 ali, cada vez mais você vai ter os conglomerados financiando campanhas de deputados, né, para desmantelar o Estado, e cada vez mais eles têm influência no Estado. E isso, se você perceber, no Ghost in the Shell, ele cita muito isso. Isso vai ter um impacto profundo, assim. Um outro fator que é importante a gente colocar é as denúncias que ele vai fazer, né? Primeiramente, ele vai dizer que, a partir desse momento, nesse futuro, você vai ter uma explosão demográfica muito grande, um aumento populacional. E isso causa um impacto muito grande, né? Um impacto não só ecológico, na própria exploração humana. Quando a gente entra dentro da questão tecnológica, eu estava, e por sinal, até agradecer a meus alunos lá do curso de informática, lá do IEF, eles foram bastante importantes, que eu conversei essa semana com eles sobre o que é que tem de Ghost in the Shell que a gente pode perceber hoje, ou no futuro a gente pode relacionar, assim. Porque se a gente parar para perceber, Ghost in the Shell é um mundo onde o nível da rede, o acesso à rede, ele está totalmente integrado ao ser humano, não só como a gente tem hoje, né? Que vamos supor, você consegue acessar a rede através de celulares, né? Através até de óculos também, você consegue, através também do relógio, como aquele Apple Watch, mas lá não, você já tem uma integração ao corpo, né? Você tem uma integração da biologia, né, com a tecnologia, você está ali muito bem fundamentado, né? E isso, eu acho assim, se a gente não chegou a isso, provavelmente eu acho que a gente vai chegar a algo bem próximo, mas bem próximo mesmo. Primeiramente porque cada vez mais a rede, a internet, ela está cada vez mais integrada à sociedade, né? O mundo cibernético cada vez mais. Só para a gente ter uma noção, eu estava conversando com eles, o conceito da própria ideia de inteligência artificial, né? Você tem desde a IBM, né, que criou o Watson, né, que é uma inteligência artificial que eles construíram, você tem a própria Apple construindo como Siri. A grande questão é que tanto Siri, Watson e outras empresas, eles não têm ainda a capacidade do livre-arbítrio, como acontece em Ghost in the Shell, né? Eles têm o poder de decisão. Quando você pergunta, vamos supor, para Siri ou para Watson, você vai tentar consultar alguma coisa. Agora, só que eles não têm uma capacidade, essa inteligência artificial, de decidir, né, sobre eu não quero fazer isso, né? Então eu acho que a grande questão que a gente coloca, eu acho, cara, que o Masamune, ele foi um cara visionário, bicho, porque ele percebeu... Yuri, desculpa aí te interromper, cara, mas não, tranquilo, cara, que a gente sabe, né, meu, que essas inteligências não têm consciência, que eu acho, minha opinião, cara, é que elas estão quietinhas, moqueadas, mas estão conscientes já, meu, porque de vez em quando, meu, saem umas coisas assim, ela te dá uma trollada, essas inteligências aí, de vez em quando. Outra, cara, é que às vezes você, assim, você tá comentando alguma coisa com alguém, assim, meu, e de repente aparece um anúncio, você não tá nem, não é nem online, cara, aparece um anúncio aí de uma coisa que você tava conversando, né? Então, olha, cara, eu não sei ainda... Outro dia saiu aí uma informação de uma TV, eu acho que ela era LG. Ela tem já aquele dispositivo de comando por voz e ela estava ouvindo algumas coisas assim na casa de usuários. Assim. Então, quer dizer, isso está sendo assim, a progressão desse desenvolvimento tecnológico, cara, está sendo muito rápido. Vocês já viram aquele filme Her? A Scarlett Johansson também? Pô, filmaço, né? É exatamente filmaço. Isso aí. É a evolução, é a evolução do pensamento do Masamu Shirow. Só que, tipo, em Her já tá no extremo, entendeu? A coisa assim, a máquina ela já se... tão autossuficiente que ela não precisa mais do humano, ela criou a própria alma, que é uma das coisas que vai ser o questionamento durante todo o mangá. Eu li o mangá 3 vezes já, e é um questionamento que acontece várias vezes durante o mangá, que são tipo capítulos pequenos falando sobre a inteligência artificial e por que que ela não toma o poder mesmo ela sendo muito mais poderosa que os humanos, e existe esse diálogo durante todo o mangá assim. No filme não pega tanto isso. Eu tô de pé, cara, aplaudindo você, meu. Eu tenho lido mais uma vez. Meus parabéns. Eu estou ligeiramente desconfiado que o Fábio deve estar na praia, deve estar curtindo alguma coisa, e nós estamos falando com uma inteligência artificial, né? Porque ler 3 vezes esse mangá, esse tímulo, herói. O cara é um herói, velho. É um herói. Essa lista telefônica lazarenta, né? Só pra dizer, eu tô com as duas continuações no HD já pra ler também. O Her é muito legal mesmo, cara. Menos é muito bom esse filme. Pelas calças até o peito, meu, daquele futuro, meu. A moda. A moda lá é pós-apocalíptica mesmo. Né? Centropeito. Que é isso, cara. A calça no. O bigode eu até respeito, cara. Já que o meu não nasce de jeito nenhum, meu, mas a calça É um futuro colorido, né? Até essa. Lá também não, chove pouco, assim, não tem muito sol, mas é bem mais colorido o futuro. Eu gosto de é legal o futuro, né? Bem legal. É bem legal mesmo. É interessante porque realmente, assim, a inteligência artificial. Ela começa a se relacionar com os seres humanos, mas em pouquíssimo tempo ela deixa de ter uma relação humana. Então, ela tá envolvida com o protagonista e, ao mesmo tempo, ela está com 600 e outras poucas pessoas. Então, quer dizer, já não é um relacionamento, sei lá, quer dizer, no Facebook isso é normal, né, meu? Mas, e logo em seguida, cara, ela avisa, ó, estamos indo embora, sabe Deus lá para onde, né, meu? E porque isso, porque a humanidade realmente assim, é chata e é estagnada, é parada, né? Eu realmente acho assim, eu vou falar isso na minha indicação, né? Mas eu ando vendo os vídeos lá daquele Ray Kurzweil, que é o engenheiro lá do Google, cara, e ele é louco. Não é que ele é loucaço, cara, ele fala de forma... Ele não fala quando... Não é que ele fala assim, se as máquinas... Ele defende o conceito da singularidade. Mas ele defende de um jeito, cara, que assim, pra ele é muito normal. Ele tá falando assim, ó, tô tomando vitamina pra chegar, ele põe uma data limite, tipo 2050. Ele fala, vai acontecer por aí, 2050, cara. Não é que ele fala, talvez aconteça, talvez não aconteça, né? E o grande barato, que é assim, daí, acho que ele teve agora naquele South by Southwest, e foi o que eu falei, o cara é engenheiro do Google, um cara super famoso, escreveu um monte de livros já, e ele defende isso de forma natural, e os conceitos que ele defende são, cara, infinitamente mais maluco do que o que você vê em Ghost in the Shell. Ele fala da singularidade, que é a união, a fusão do homem com a máquina, com a inteligência artificial, mas ele não para aí. Ele fala, por que você vai se fundir só com a máquina? Por que você não vai se fundir com 2, 3, 4, sei lá, virar um megazord, né, de pessoas? Por que que você não vai viver uma outra vida se uma outra consciência também está nessa nuvem aí de homem-máquina? É muito louco, cara. Para pensar é muito louco. Quando o cara fala uma convicção, ele não fala se isso vai acontecer, ele fala quando vai acontecer, como vai acontecer. É de pirar a cabeça, cara. É uma narrativa muito mecanizada, trava muito naquelas notas que a edição que dá, não nem culpa a JBC, mas é o próprio autor que prejudica a narrativa. E assim, eu acho que o elemento humano fica muito a desejar nessa edição. Como o Reginaldo disse, eu admiro também o Pablo, assim, ter conseguido ler 3 vezes, cara, porque a gente vinha comentando isso no grupo do WhatsApp da gente, cara, eu achei um parto. Eu fiquei muito puto quando eu cheguei no final da edição e tá lá o autor dizendo que aquelas notas prejudicam a narrativa e tal, e pô, cara, por que ele disse isso antes, sabe? Tá, ele comenta cada porcaria, cara. Até a onomatopeia, só quis dizer isso e tal. Aí ele comenta, por exemplo, o cara tá com um curativo na bochecha. Diz, não, esse curativo é isso e tal, sabe? Aí, cara, você se perde muito na história, velho. Rapidinho só. Quando eu comprei o Ghost in the Shell, eu comprei durante o CCXP e eu conversei com o Cassius rapidinho. O Cassius tava ali do lado, né? E aí eu tava conversando com ele e disse, cara, eu vou te explicar a forma de ler Ghost in the Shell. Uma vez tu pega e lê sem ler nenhum comentário, porque tu vai te perder todo se tu ler com os comentários. Então tu lê uma vez a história direto, sim. Se tem comentário, tu não lê nada, não lê nenhuma nota de rodapé, nada. Tu não precisa disso, porque são comentários extras. Depois tu lê uma segunda vez com o comentário pra te pegar, tipo, como se fosse a versão do diretor, sabe? Como aqueles director cut que o diretor falando, ah, eu escolhi o fundo verde porque eu queria dar a sensação tal. E aí tu lê com esse formato, aí depois tu lendo nesse formato, a história faz muito mais sentido pra ti, porque aí tu vai poder ver nas falas dele as ideias que, tipo, que nem ele fala, uma hora ele tá falando de budismo, outra hora ele tá falando, tipo, de filosofia, daqui um pouco ele pula pra outra coisa, tipo, pena de morte, e aí ele vai pulando uns bagulho nada a ver, assim, que só fazem sentido depois quando tu já leu a história inteira, entendeu? Porque aquilo ali é pra quem já leu a história, que aí tu já consegue pegar as pontas. O Cassius foi o editor do Ghost in the Shell. Isso, é o editor da JBC, né? Gerente de conteúdo lá da JBC. Ele podia ter dado essa dica que ele deu pro Pablo, ele podia pôr na primeira página do mangá, né, meu? Porque eu também... Não, eu acho que também agora, me prejudicou por isso. tá, agora deixa eu falar outra coisa. O gibi que saiu aqui no Brasil, ele foi liberado pelo Masamune Shirow. Não pode nada adicionar nada no gibi, nada. As lombadas, vocês devem ter a versão física. A lombada em japonês, ela é obrigação de todo mundo que lançou o gibi fora, o mangá fora do Japão, tem que ter essa lombada em japonês, tem que ter várias coisas dentro dele, a colorização eles revêem tudo, a letra, o tamanho. Por isso que saiu aquelas duas páginas. As duas páginas que depois a gente vai falar, eu acho, das duas páginas que foram cortadas, da cena de sexo, elas são obrigação. Nenhum Ghost in the Shell no planeta pode sair com aquelas duas páginas. O autor bateu o pé e ninguém pode liberar. Cara, bicho, pois os otaku vão morrer de raiva de mim, bicho. Mas eu, na posição de editor, velho, eu bati o pé, bicho, eu editava tudo, bicho. Eu quero lá saber se é mangá, nada. Eu transformava com a edição da Akira, da Globo. Eu coloria tudo, deixava o formato ocidental e aqui pro japonês. Mas aí, cara, é contrato, vai e volta. É contrato, eu sei, mas assim... A gente sabe que a liberação, tanto é que o Akira, o próprio Akira da JBC, ele foi anunciado pra CCXP de 2015. E até agora não saiu, por quê? Tá... todo aquele processo de liberação, o material foi remasterizado, então teve que começar tudo de novo. A gente sabe que esse processo de liberação de direitos de obras japonesas é muito mais complicado do que qualquer outro tipo de obra. Então, ou faz do jeito que o autor quer que faça, ou não faz. Isso te queima com o autor, tu acaba não trazendo mais obras dele, entendeu? Que nem o Ghost in the Shell chegou, aí veio o Ghost in the Shell certinho, agora elas já vão lançar uma edição que é de luxo com outro, com desenhos e cenários e coisa, entendeu? Aí, tipo, tu é obrigado a ficar amarrado naquilo ali pra te poder trazer mais coisas daqueles autores. E o próprio Akira da Globo foi liberado nesse sentido, né? Foi aquela versão americana, saiu daquele jeito, porque saiu assim nos Estados Unidos, autorizado pelo Katsuhiro Otomo, né? Não foi também que a Globo quis, não. É complicado, véio. É muito complicado. Outro exemplo, assim, de preciosismo do autor foi aquela edição, aquele Companheiro do Crepúsculo, né? Que até o Sidney Guzman, ele indica muito, né? Um clássico. Segundo ele, acho que é o melhor quadrinho que ele já leu. Foi um parto pra trazer essa edição aqui pro Brasil, sobretudo quanto de tradução, né? Não, por exemplo, o Saramago, a Companhia das Letras Lança, ele fala lá no começo, que tá no português de Portugal, a pedido do autor, né? Ele sempre pediu para ser lançado daquela forma. E é até meio chatinho, dá umas travadas lá no meio que você vai ler, mas foi a pedido dele, então acho que é a mesma lógica. Outra coisa, bicho, que me travava muito na edição era esse costume de mangá ter essas primeiras páginas escritas, né? Um colorido lindo, que de repente a edição voltava ao preto e branco normal, quebrava pra mim o ritmo geral. Eu honestamente, eu não gostei muito da arte do Shiro, sabe? Eu acho linda a arte. Que aquele humor dele. É tipo de mangá mesmo, né? Dava um quebra na narrativa. Inclusive, o que você falou da edição do diretor, assim, que você vai ver nos comentários, foi justamente o que eu comentei com o pessoal aqui no grupo. Esse Blade Runner é a primeira vez com os comentários de Ridley Scott. Eu queria aproveitar que o Yuri falou com os alunos lá e o Pablo leu mais de uma vez, pra vocês tentarem me explicar essa ideia de fantasma, velho, que eu fiquei voando bonito nisso aí, velho. Me ajudem aí, pelo amor de Deus. É isso da ideia do fantasma da máquina, é um livro do Arthur Koester. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um filósofo que ele escreveu um livro chamado Fantasma na Máquina. E basicamente é falando sobre a dualidade humana, assim, de mente e corpo, essas coisas assim. E aí a partir daí ele trabalhou esse conceito. O que acontece na ideia do Shiro é que ele acha que mente e corpo são emanações que trabalham juntas. Ele não usa a ideia tipo, a mente é uma coisa e o corpo é outra. As duas precisam estar juntas para funcionar. E a alma, no caso, é a tua mente. Só que a alma, ela pode pular de um corpo pro outro normalmente, assim. É mais ou menos essa ideia que ele tem na cabeça dele. Por isso que tem a Motoko, durante várias vezes, ela consegue entrar no corpo dos outros. Que ela tem a senha para poder entrar no corpo dos outros e dar espasmos. Eu gostei muito desse conceito que ele utilizou, de você poder acessar a alma de outra pessoa. Realmente parece que você está acessando um software, né? E o corpo, o hardware, né? Ele é interessante como ele coloca que as pessoas conseguem acessar a alma, às vezes fica muito profundo na alma e não consegue sair de lá ou corrompe de uma maneira que fica irreversível e dá um bug geral no sistema. São conceitos que na época que o mangá foi escrito não eram tão difundidos, né? Tava começando a popularização dos PCs, né? Dos computadores em casa, então é algo muito inicial ainda. E você lendo hoje ainda é muito atual. Eu penso a questão do gosto, assim, o conceito de alma ali, como um conceito de consciência, né? Já que você tem ali uma sociedade que está integrada ao universo da rede, né? A partir desse momento, e que uma sociedade em que está tão evoluída que para resolver problemas, seja questões motoras no corpo, né, ou questões relativas à doença, você vai trocando esse seu corpo com questões cibernéticas, né? Então, isso faz com que o indivíduo ele esteja mais vinculado a essa rede. Então, o que é que sobra de humano nisso, né? Então, eu entendi a ideia do conceito de alma como um conceito da consciência humana. Assim, você é o que permanece como sendo a sua figura, a sua mente, né? Aquilo que dá a individualidade ao indivíduo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, assim, dentro do conceito que Masamune, ele tentou expressar, sabe? A ideia de alma sendo justamente a consciência do homem, o pensamento do homem, que é a mente. Quando você pega a personagem Major, né, você percebe justamente isso, o que sobra dela, né, de humano, pelo menos em termos de... é justamente o seu cérebro, né, a sua consciência. Então, eu percebo dentro desse conceito, assim, essa ideia de que o fantasma, o espírito, será que mais a pessoa pode colocar como sendo isso, seria justamente a metáfora para o pensamento humano. Já que lá na frente, eu não vou adiantar um pouco, já que a gente vai falar um pouco sobre essa questão do que define como o ser humano, né? É justamente essa ideia de que a alma, né, que seria o espírito, no caso, a figura do pensamento humano, a capacidade daquilo do que você consegue refletir da sociedade, da vida, etc. Deixa eu só segurar um pouquinho, que eu entendi um pouco diferente do que o Fábio falou. Eu entendi as coisas como separadas. Eu entendi, em primeiro lugar, a shell, a casca que a gente fala, é que primeiro eu achei que tudo era cibernético, na maior. Mas o cérebro dela, ela tá dentro daquela caixinha que parece um feijão, né? É isso, não é? E na verdade, no cérebro fim, orgânico. Isso, o cérebro orgânico dela tá lá. Só que assim, o conceito de Android dentro de Ghost in the Shell é assim: tu precisa ter o teu cérebro e a tua coluna para te ser considerado humano ainda. A partir do momento que tu perde esses dois, perde alguma dessas coisas, tu acaba perdendo a tua humanidade. Então, tu tem que ter uma parte orgânica dentro do teu corpo para te ser considerado um Android humano pensante, entendeu? Dentro do pensamento de Ghost in the Shell. E a tua consciência, ela é ligada ao teu corpo em si por causa do teu cérebro. Porque tu não pode fazer uma cópia da tua consciência. Porque se tu fizer uma cópia da tua consciência, ela não vai ir com todo o backup necessário. Tem uma parte da história que eu acho que é nos últimos capítulos, que quando ele vai se juntar com a máquina, quando a Motoko e o mestre dos... Como é o nome? Mestre dos Fantoches. Ela e o mestre dos Fantoches vão se unir, ele começa a explicar o conceito pra ela. Diz assim, se a gente fazer uma cópia de ti, pegar o teu cérebro e destruir esse teu cérebro, não vai toda a tua consciência vai quebrada. A gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer uma união completa, como se fosse uma árvore da cabala, que a gente vai fazer uma transição e junto a gente vai ser um novo ser. É isso que ela fala. Tanto que eles falam isso aí que rola a história dela conseguir tirar a mente dela inteira de dentro do cérebro, entendeu? Acho que é no mangá que ele fala aquele conceito do barco do Odisseu, não é? Não é no mangá? Ou é na animação? Agora confundiu tudo na cabeça. Mas eu acho que é no mangá, né? Que é o barco do Odisseu, né? Da Odisseia, do Ulisses, né? Ele sai do porto e vai, faz um reparo, faz uma reforma, muda uma vela, muda isso, muda aquilo, e quando ele volta, ele tá com todas as peças modificadas. Ele é o mesmo barco ainda, né? Que é o questionamento que a Major faz o tempo todo, né? Eu tinha entendido realmente as coisas separadas, que ela era só aquela caixinha lá, e a consciência mais tarde é o desenvolvimento na história que a gente vê. Mas a gente comenta melhor essa parte lá na frente, beleza? É que na verdade, depois eu posso entrar mais, mas existe um conceito que aqui é muito utilizado e na época não era tão conhecido, que é o conceito de transhumanismo. Que aí depois a gente pode entrar mais a fundo, mas é uma filosofia que o pessoal diz que o humano não está ainda no seu ápice de evolução. Ele pode evoluir mais. E como ele pode evoluir mais? Usando partes mecânicas ou partes biológicas, evoluindo de formas diferentes. Isso é um pensamento que vem sendo desenvolvido muito na Europa e no hemisfério norte, assim, o pessoal vem pensando nessa ideia. Tanto que tem até um partido político na Europa de transhumanismo falando sobre esse assunto, assim. Então é uma pauta que o Masamune Shirow se aproveita muito e começa a questionar o que é humano, o que é máquina. A máquina pode ter uma consciência e ser uma alma, entendeu? São vários questionamentos que ele põe. A gente já deu uma passada geral nesse bloco do contexto que foi feito o mangá e qual o cenário que ele se introduz. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar sobre a história em si. Não sai daí. Nós somos uma obra de arte. Metabolismos controlados, cérebros realçados por computador, corpos cibernéticos. Não faz muito tempo isso era ficção. E se não pudermos sobreviver sem manutenção regular de alto nível? Quem somos nós para reclamar? Acho que um ajuste ocasional é um preço baixo para pagar por tudo isso. No nosso segundo bloco, vamos falar sobre a história em si. Vamos primeiro falar sobre os personagens, né? O mangá, ele é todo focado na Seção 9, que é um esquadrão de auxílio sem fronteiras. É um grupo de elite, um grupo de ação que não tem hierarquia, né, dentro desse grupo de ação, e que são focados nos resultados, que têm o prioridade total nessas decisões. Eles têm como missão rastrear sementes do mal e exterminá-las, arrancar o mal pela raiz. E o personagem principal do mangá, que está sendo interpretado agora pela Scarlett Johansson, é a Major Motoko Kusanagi. Luig, fala um pouquinho da Major. Na verdade, assim, o autor ele deixa claro que talvez ela não seja Major, talvez ela possa ser tenente, capitão. E, cara, e desculpa insistir um pouco nisso, mas assim, como eu vi a Motoko Kusanagi no mangá, foi um pouco prejudicado, porque acho que a maioria aqui do pessoal aqui deve ter assistido primeiro o anime, né, de 95. Eu lembro que eu até assisti isso em VHS. O anime, ela já começa reflexiva, assim, e o quadrinho começa vendo ela já insolente, assim, um pouco boca suja, ela tem namorado e tal. O anime, ela é bem sensível já à causa do Mestre dos Fantoches. Quando ela descobre que é o Mestre dos Fantoches, ela já fica balançada. Pra mim, são duas personagens diferentes. E eu acho que a tendência do filme, que o Vindouro, que tá estreando, é que eu acho que essa Kusanagi, eu nem sei se vai ser... Você sabe se o nome vai ser Kusanagi também? Da Scarlett Johansson? Eu não, até agora eu não vi se o nome dela é o mesmo. O Dão assistiu os 5 primeiros minutos, né? Que foi exibido no cinema... É, mas só fala Major. Não fala... Major. É, só Major. É, porque ela é ocidental, né, cara? E aí fica estranho, né? O nome dela em japonês, Kusanagi, né? Ó, só um detalhe, hein, meu. Ela tem namorado e namorada, né? E aí... Ou pelo menos o meu mangá veio mais caprichado. E não é, e o namorado que aparece, ele fala lá, né? Não é o primeiro. É porque eu acho que o clima do anime é muito diferente do mangá. É por isso que tem essa mudança de tanto de personalidade, né? Mas de enfoque nela. Tanto que no anime, na animação de 95, a única passagem que você observa ela assim, fora do mediação é logo no começo, quando ela tá acordando ali naquele quarto ali, que é um quarto pequeno, ela acorda e vai embora. Então, assim, não é desenvolvido a personalidade dela, né? Não chega no cotidiano dela. Então, você não tem acesso a esse tipo de informação. Você só tem acesso a ela em ação. Isso aqui que tá melhor. Ela mergulha também, viu, Dão? Mas tem um objetivo ali, né? O cérebro de Tânio que vai levá-la pro fundo do mar. Vou trazer mais um ponto da minha conversa com o Cassius, desculpa, tá dando carteirada direto. Mas eu tava conversando com ele sobre o mangá, eu não tinha lido o mangá ainda, e disse, cara, tu vai ver muita diferença do mangá pro filme. Por quê? Porque o mangá, ele é um pouco mais leve no estilo, mas também porque, assim... No mangá, tu vai ver cada capítulo do mangá, se vocês pegarem agora e olharem, cada capítulo do mangá, eles estão construindo a seção 9 em si. Então, tipo, tu vai ver o nascimento da seção 9 na primeira parte, e assim tu vai indo, continuando, e vai ver várias missões deles. As missões deles vão ir levando pra um caminho que em quase todas elas vai ter algum ponto falando do Mestre dos Fantoches. Mas a história mesmo do Mestre dos Fantoches, eu acho que é os três últimos capítulos, se não são os dois últimos, agora eu não vou lembrar direito. E o filme, ele se aproveita só da parte dos Mestres dos Fantoches. Por isso que de repente, porque é exatamente no momento de virada do mangá, que é quando a Major fica mais séria e começa a ficar mais preocupada, se perguntando se ela é humana ou se de repente ela é um programa da internet que tá vivendo dentro de um corpo, porque ela não sabe. Tem uma hora que ela tá jantando com uma amiga dela e ela fala exatamente isso: eu posso ser humana ou eu posso não ser humana, eu nunca vi o meu cérebro, entendeu? Ela fala exatamente isso pra eles. E aí é exatamente nesse ponto que o filme foca, exatamente nesse ponto de pegar ela nessa parte mais delicada da história. E tanto é a cena do mergulho, né? Que é logo no começo, é logo após a missão lá dos garis, é que ela vai mergulhar, que ela já começa a ter esse questionamento, né? A partir daquele lance lá do gari com memória implantada. É por isso que eu também acho que a mudança de como ela é apresentada na animação, por causa do próprio foco da animação, né? Que é só isso aí, já é do Best Fantoche pra frente. A sessão 9 já parece mais estruturada no anime, você não se importa com isso, como pela montagem dela, isso já tá estabelecido, de certa forma. E tem uma passagem, eu acho que é exatamente quando o Pablo fala, que ela já começa um ponto de virada na personagem no quadrinho, que ela começa realmente a ficar mais soturna, mais séria, mais reflexiva, que quando um companheiro de trabalho dele, da setor 9, morre, e ela diz assim, olha, ele tem sorte de poder ter um túmulo. Se eu morresse, por exemplo, o laboratório iria me recolher e desmontar para reciclagem ou para realizar experiências. Assim, não que seja um preço caro, troca da posição que eu sempre quis, cheia de emoção, dinheiro é a melhor manutenção do mundo. No anime, essa fala, ela fica um pouco mais fatalista, né? Porque eles realmente eles entendem que eles não podem se aposentar nem se demitir, né? Porque, enfim, se eles fizessem isso, eles teriam que devolver os corpos deles, né? Os corpos deles são mais avançados e tal. E só restaria... Eles teriam que devolver os corpos ou ter dinheiro pra poder manter esses corpos, que são muito mais caros, eles não teriam como manter o corpo. Vamos falar agora do segundo personagem, que é o Batou. O que, que vocês têm a falar sobre o Batou? Começa falando aí, Reginaldo. Bom, o Batou é o Cable, né? Só isso. Caramba, velho. O bicho é ficcionado em Cable, velho. Agora que Batou, daí, pode virar. Não, o Batou, ele é o segundo em comando, né, da sessão 9. Ele é o cara que fica do lado. Na verdade, ele fica arrozando, né, meu amigo? Ele fica só na friendzone, assim, meu. Dá o casaquinho pra ela. É o cara que ajuda ela, né, no plano final. Eu acho ele um personagem muito legal, cara. E tem realmente um paralelo com o seu cara durão, assim. Com o Cable, né? Assim, pelo menos pra mim, remeteu, assim, desde a primeira vez que eu vi, cara. E aí eu gosto mesmo. Paciência, meu. Vocês é que vão ter que aturar minha fanboyzice, meu. Ele aparece um pouquinho mais, assim, né? Porque os personagens não são muito desenvolvidos no mangá, cara. Tirando a Major, o Aramaki e o Batom Po, eles não aparecem muito, né? O Toguz é um personagem, assim, muito legal, cara. Aquele cabeludinho, assim, que parece o Riggs. Mas no mangá, ele aparece muito pouco, cara. E a sessão 9 inteira é bacana. Cada um dos personagens são interessantes, sim, né? Mas o Batou é aquilo lá, cara. Assim, eu gosto dele também porque foi o que eu falei. Assim, o anime, a série, é o que eu mais gosto do Ghost in the Shell. No anime, ele tem um puta desenvolvimento bacana. Mostra que ele, por exemplo, ele malha braço. Cada ciborgue, assim, vamos falar, cada pessoa tem uma mudança corpórea, com um implemento tecnológico, ele se prende de alguma forma a algo que remete ao que ele era humano. O Batou, no caso, ele trata bem as máquinas, né? Ele tem uma história, um plot legal, os Tachikoma no anime, muito legal, cara, né? E ele malha braço. O cara lá do American Chopper, sabe, meu? O velho, só bração. Reginaldo, mas o Batou me lembrou o Cable, não, cara. Me lembrou muito o Rancherox. Vocês lembram desse personagem? Exatamente, pra mim lembra o Rancherox. Cara, me lembra muito o Rancherox e pelo menos a personalidade dele é aquele Guido do X-Factor, o Fortão. Um dos textos que eu li sobre Ghost in the Shell, principalmente na mais antigo, sabe, pra internet, quando ficou um pouco mais conhecido aqui como uma coisa meio cult no Brasil, a de revista Herói, esse tipo de coisa assim, sempre apresentavam ele como um alívio cômico da história. Eu acho uma redução muito grande isso. Eu não vejo assim, somente nisso, sabe? Parece que ele tá ali só pra fazer gracinha. Eu acho que não é bem por aí, não. O que vocês acham? Ele é usado basicamente como um alívio cômico. Quando ele aparece, ele é usado como alívio cômico pra cortar um pouco da tensão. No filme, como o filme é muito tenso, então ele acaba tendo quase que só essa função no momento inteiro, assim. No próprio mangá, eu acho que funciona um pouco melhor a forma que ele trabalha com a moto, ou mostra mais a amizade dos dois, assim, da Major e dele, como os dois trabalham, como um precisa do outro. Porque um dá segurança pro outro no campo, assim. Mas principalmente, assim, eu acho que ele brilha demais, assim, muito, assim. Tu vê como ele é um personagem muito bom no segundo filme, que é no Ghost in the Shell Innocence, que é basicamente a continuação do filme, desse primeiro filme de 95, que é só ele e o Toguza trabalhando em dupla. O Toguza toma o lugar da moto na parte de campo, né, e os dois trabalham juntos ali, tipo, no bate-bola, e tu começa a perceber como a morte da moto impactou ele, assim. A morte não, a ida dela, o jeito que ela foi embora impactou ele no trabalho dele, em como ele tá tratando as máquinas a partir disso, dos acontecimentos. É bem legal esse filme, assim. Eu acho que pra mim mudou 300% a forma que eu vejo o Batou, porque ele deixou de ser totalmente, assim, um alívio cômico. Eu gosto nos quadrinhos do Batou, né? Ele tem uma relação específica com um daqueles Fushikoma, né? que é aqueles, os cavalos de guerra, né, cara, que é... É muito bom isso, eles não aparecem no desenho, né? No anime, né? Pelo menos no filme. É, só tem no mangá. É um conceito muito massa também, eu gostei daquele. Pra mim, os melhores capítulos do mangá são aqueles capítulos curtinhos que são os Fushikoma discutindo lá, conversando entre eles. Pra mim, são os capítulos mais divertidos do mangá. Na verdade, eles é só uma personalidade só, né? Só que é como se eles estivessem falando sozinho entre eles, né? Tem uma cena lá que eles decidem fazer uma revolução, se rebelar contra os homens e eu acho que é uma coisa de 2-3 páginas e ele diz, não, a revolução tá muito trabalho, então vamos esquecer isso aí. Pois é, o conceito que eles colocam é que assim, eles têm aquele conceito, eu acho que meio de colmeia, né? Eles têm aquela... Cada um tem a sua inteligência artificial, eles compartilham o mesmo conhecimento, mas cada um tem aquela experiência diária. E no final do dia é como se fizesse um backup e a experiência de cada um é compartilhada com um conjunto, né? E aí no dia seguinte todos eles voltam a ter a mesma experiência implementada com o que cada um viveu no dia anterior. Eu gostei muito desse conceito. E aqueles, apesar de serem capítulos até mais bem-humorados, né? Pra mim, são os capítulos mais divertidos do mangá. Vamos falar do chefe Aramakdan. Eu vi o comecinho do anime, ele tá retratado um pouquinho diferente. Pelo menos no mangá ele é mais cara de macaco mesmo. No anime não tem. Mas não, assim, eu gostei do personagem, eu achei ele um personagem bem carismático. Eu vi a função dele dentro do mangá. O que você achou dele, Rodão? Rapaz, quando eles ficam chamando cara de macaco da hora, né? A razão é óbvia. Mas no começo, antes de eu tava só folheando, eu achei ele muito parecido com o Caveira Vermelha. Somente assim, de lado, de perfil. Mas eu acho ele dá aquela aura mais séria. Ele é aquele chefe bem, bem típico, né? De coisa de polícia, né? Ele não dá aquelas ordens diretas, aquelas ordens óbvias, digamos assim. É uma coisa mais... Ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele sempre se mostra um cara muito honesto, centrado na função, e tem muita influência, né? Fala um pouco do passado dele, assim, quando ele tá conversando com o Risto. Assim, não que ele tenha alguma função que ele teve nessa guerra, que é citada muito marginalmente no mangá, que fica... Eu não sei se mais pra frente nas animações é desenvolvido, mas essa ideia de que houve uma guerra passada... Ele teve alguma atuação ali, é por isso que ele chegou onde ele chegou, através disso, né? Eu peguei algo por aí. Eu achei ele também muito parecido, velho. Não sei se vocês acompanham o seriado chamado Homeland. Eu achei ele muito parecido, a personalidade dele, com aquele Saul Barrison. Não sei se vocês conhecem. Cara, que ele é um trabalho dele muito bastidores, né? De guerras corporativas, muita corrupção, né? Entre os setores e tal. Puta pessoa, cara, eu achei... Saul é um puta personagem legal. É o que sustenta a série pra mim, é ele. Vê aquela politicagem toda e ele não se corrompe, sabe? Não, a maluquinha ajuda também, né, meu? Ajuda. É os dois, né? Mas assim, eu acho que a série sem ele. Não, meu, ele parece quase assim um cara, um personagem de deuses americanos. Ele tem tanto poder, assim, né? Tanta influência. Só que ele é um cara normal, meu. Ele até, pelo menos até onde assim. Tinha problema com a mulher, sabe, meu? E tinha medo das coisas. É um puta personagem, cara. Ele lembra mesmo o Aramaki. Que é assim. Cara, e ele é judeu, né, também, né? Sim. Aí tem aí tem outro ponto de vista. É, o Aramaki, cara, eu também acho que ele foi pouco desenvolvido no mangá, cara. Tanto no anime, quanto no seriado, meu. Você vê muita coisa dele, assim, é um puta personagem bacana, é ele que movimenta a trama no stand-alone, cara, é um puta personagem, sim, e realmente, assim, mais uma vez, eu, pelo menos, achei que foi um pouco envolvido no mangá. Basicamente, é o cara que fica atrás da cortina fazendo a... descobrindo e movimentando com a sua influência. Eu acho que ele é aquele cara que é necessário dentro da equipe, assim, por mais que diga assim, a equipe não tem um chefe. Cara, basicamente ele é o chefe e ele diz assim, ó, ele aponta e diz, ó, tá acontecendo isso, vai acontecer isso em tantas jogadas, a gente precisa terminar isso antes de acontecer. Por isso que eu falei lá que é um grupo sem hierarquia, mas ali dentro do grupo de ação, né? Ele, como não fica tanto na ação, ele fica mais nos bastidores, ele é claramente a pessoa que direciona as ações da Sessão 9. É, na verdade, ele chefia a Sessão 9, né? A Sessão 9 é uma criação dele. Ele criou a Sessão 9, trouxe a Motoko e aí ele disse, ó, Motoko, tu chama os teus caras aí que quiser botar na equipe, tu que vai ter total liberdade pra fazer o que tu quiser. E aí que ele nasce. E na verdade a equipe é uma equipe de contra-terrorismo, né? Então eles têm que estar ligados em tudo que está acontecendo para não deixar impactar o próprio Japão, que é o local onde eles estão defendendo. Eu acho o seguinte, apesar de ser o texto do mangá, que ele fala que não tem hierarquia por nós, mas ela tem, cara. Tanto é que a gente fala que o Batou é tipo um segundo em comando, é a major que lidera, né? O Togusa, por exemplo, é o cara que vem de uma outra área, de um outro departamento de polícia. Eu achei esquisito isso. Eu peguei direto esse texto aí que explica a Sessão 9 como uma coisa assim, e hierarquia, mas na verdade ela tem hierarquia, assim, né? O Aramaki, ele é realmente o cara que, vamos dizer assim, o cara estratégico, né? A Major é o tático. E os caras embaixo, cada um faz uma função, né, meu? O Batu é o segundo comando, o Togusa é o estagiário que tá entrando, tem o Barbudo, ele é tipo o cara da escuta, o cara que trabalha nos bastidores, faz mais informação. Isso. Tem aquele mongol careca gigante, faz porra nenhuma, né, meu? Ele só parte de programa de cotas da Sessão 9, porque o cara não faz nada. E tem o atirador também, né? O Saito é o atirador. Eles têm uma hierarquia, assim. É que, sei lá, cara, eu acho... Peço desculpa pro autor e pro Pablo, cara, mas eu acho que o cara escreveu demais, meu, porque ele escreve uma coisa e o desenvolvimento do plot mostra outra coisa, cara, assim. Não é muito coerente, não. Na verdade, eu acho, eles dizem assim, ah, a gente, é que nem tu montar uma equipe de amigos, assim, tu vai juntar um monte de cara e tu vai dizer assim, sempre vai ter o que tem mais tendência a liderar, o que tem mais tendência a mexer com o mecânico, o que tem mais tendência a mexer com o robótico, simplesmente as pessoas não falam, eles só vão tomando os locais, entendeu? Bom, aqui é o Luigi que manda, já me adianto, já. Não, obedece quem tem juízo. Tá doido, mano. Ei, cara, eu quando assisti agora o anime, agora essa última vez, eu fiquei mais fã do Togusa, velho. Prestei mais atenção àquela cena quando vai aqueles dois caras do setor 6, quando tá lá o mestre dos fantoches, né? E entra um cara com infiltrado com uma termoótica, né? Camuflagem termoótica. Ninguém percebe, quando ele tá no estacionamento, aí ele tá olhando o vídeo, né? Aí ele pega e começa a reparar no delay pra a porta fechar. Aí ele pega e manda aquele hacker lá olhar os pontos de pressão, ver se tem alguém mais, sabe? Aí ele detecta que tem um cara infiltrado, bicho. Porra, achei sensacional aquele. Aí ele, quando o cara foge com o mestre dos fantoches, aí ele, até a Motoko e o Batou mesmo, tira onda com a arma dele, né? Com a arma dele tradicional. E ele coloca uma bala do pirata e acerta na placa lá, e que é o localizador. Cara, achei fantástica essa cena, velho. O Togusa é o personagem mais... Como é que eles chamam? Eles chamam ele de biológico. Porque ele é o único humano mesmo. Ele só tem aquela entrada dos quatro pontos na nuca e mais nada. Ele não tem nenhum ponto mecânico, nem olhos, nem braço, nada. Assim, ele é um humano normal. No anime, a Motoko, ele disse que ele tem um leve aumento artificial no cérebro, eu até anotei. Isso, mas assim, isso. O resto tudo é normal. Eu então, ainda assim, vi essa parte. Então, mas não é a caixa? Não é a caixa, a caixa que envolve o cérebro, não é isso que ele tem? Isso, acho que é isso mesmo. Mas isso não é normal não na sociedade? Não é uma coisa mais difundida na sociedade, isso? Eles têm uma escuta, né? Eles falam entre si, né? Tanto que eles não abrem nem a boca, né? É, exatamente isso. É aquela coisa que fica na nuca, que é usada por todo mundo, assim. Vocês já viram o Arise, que é o último manga, o último que saiu? Não, no Arise não. Eu acho que nos outros filmes faz tempo que eu vi. Mas é que a algema... Do deles é colocada naqueles quatro pontos. Eles pegam um bagulho e põem nos quatro pontos e a pessoa simplesmente fica travada. Então todo mundo deve ter pra poder usar isso. Esses conceitos são muito legais, cara. Muito. Que é outra crítica que eu faço pro mangá, cara. Isso não aparece no mangá, essas coisas. Não aparece, por exemplo, no Standalone Complex, mostra que alguns policiais são grampeados pela, tipo, a corregedoria, por um hacker. Então, se o cara tá vendo e tá ouvindo, como tudo passa por essa caixa, por esse cérebro, a corregedoria consegue ouvir, cara. É um puta conceito legal. O vilão lá da série, que é o Homem Risonho, ele consegue hackear os olhos das pessoas verem no lugar do rosto dele aquele smile, né? Todos esses conceitos, cara, vamos dizer assim, todos esses conceitos que fazem a essência do Ghost in the Shell, por incrível que pareça, cara, muito pouco tá no mangá. O mangá, ele põe muito conceito em pouca página, tanto que o Shirou trabalhou nessa edição, mas na verdade tem mais duas continuações que as pessoas não leram, então de repente tenha coisas nessas continuações que eu não li ainda, então tipo, eu já vou deixar aberto que eu não li ainda, mas a 2.0, que é a segunda, que é o Ghost in the Shell, que é a continuação, ele é só histórias da equipe sem a Major estando na equipe em si. Então, de repente, eles aprofundem nesses conceitos nessa segunda parte. E o 1.5 essas histórias, e no 2.0 é a continuação da história da Major. E no 2.0 é a continuação da história da Major indo dentro pra espionagem industrial. Então deve ter mais parada de invenção lá. A JBC vai lançar, bicho? Tu tá sabendo alguma coisa? Até agora eu não sei de nada se a JBC vai lançar essas duas continuações. Espero que ela lance, cara. Porque do jeito que saiu bem o Ghost in the Shell, ele esgotou todas. Eles tinham, acho que, 2.000 ou 3.000 edições e esgotou, tipo, no primeiro e no segundo dia, esgotou. Ele já teve feito uma reimpressão já, velho. Aproveitar o hype agora do filme. Já fez. Já tem site em pré-venda. Já tem alguns que estão em pré-venda. Na Amazon tem não. Eu vi num site que só vende mangá, o Capitão Origami, uma coisa assim. Já tá em pré-venda lá. Na 7XP, esgotou na quinta-feira. Eu fui lá, o Marquinhos comprou, fui lá com ele. Já tinha acabado. Na quinta-feira. Não, eu comprei na sexta de manhã, então de repente eles levaram mais. Eles tinham mais alguma coisa na própria JBC em si. Eles falaram que no outro dia, no caso, a sexta, eles iam levar mais. Eu digo assim, mas quando eles começaram a vender na quinta, esgotou muito rápido, assim. Uhum. E tinha muito lá pra vender, tinha pilhas enormes. E foi assim, todo mundo tava comprando. O cara tava comprando ou só o Ghost in the Shell, ou Ghost in the Shell e mais alguma coisa, assim. Foi uma coisa incrível. Tá? É, não era barato, né? Era R$50. Não, foi, né? Então, foi mais caro, foi R$70. R$55 eu paguei. Eu paguei 55. Tava 69, eu achei que tava 69. Mas lá acho que foi o Ghost in the Shell e o Cavaleiros do Zodíaco, o Kazenban, que eles venderam, que foi rapidinho, esgotou os dois, assim, muito rápido mesmo. É, e o Knights of Sidonia também, esgotou muito por causa do autor que tava ali, né? O Blame também, né, que o autor tava lá. É, o Blame tava se lançando, sim, isso. Aproveitando que a gente tava falando dos personagens, quais são os personagens favoritos de vocês? Eu... particularmente gostei muito da Major, né? Até chover no molhado, mas eu gostei muito da personalidade dela, das vezes que ela batia de frente com o chefe e fazia o que ela achava que era o certo pra fazer. A minha personagem favorita no mangá. Quais são os personagens favoritos de vocês? Os meus personagens favoritos são a... eu acho que a Motoko, não tem como tu não gostar dela, apesar da forma que... das várias interpretações que todo mundo tem dela, assim. Eu acho que ela é uma personagem bem decidida do que ela quer, assim. E os outros dois que eu gosto também é o Batou e o Togusa. Pra mim são, tipo, quando a moto quando não tá e põe os dois juntos, assim, a dinâmica muda muito e vira um filme policial muito bom, assim, de acompanhar os dois juntos. Eu gosto do Togusa porque ele dá esse contraste, né? Ele meio que puxa essa conversa dos ciborgues, de coisa muito eletrônica, de interface, de internet, de rede. Ele puxa, mas ele meio que bota isso no pé no chão, né? Então ele funciona como se fosse uma âncora pessoal, né? Não uma baliza, mas assim, da realidade. Mas ele dá uma mudada no tom de quando tá só aquela interação entre os ciborgues. Fala aí, Yuri. No caso da sessão 9, realmente eu gosto da Major. Eu acho a Major o personagem que eu mais acho cativante. E o Bator, né? Aí nesse ponto eu fico com o Reginaldo, assim. Eu acho ele bem parecido com o Cable. Apesar que tem suas diferenças, mas eu gosto muito. Agora, no caso do Mestre dos Fantoches, que eu acho um dos personagens mais cativantes e um dos mais complexos, né? Primeiramente, eu vou fazer, assim, uma descrição do personagem um pouco, não descritiva, mas analisando ponto por ponto dentro do mangá. Assim, inicialmente, se você nunca leu a obra Ghost in the Shell ou assistiu o anime, né? logo de cara, quando é apresentado o personagem, você associa ele a um super hacker, né? Você acha que ele é um ser humano, assim. Você não associa inicialmente a nenhuma inteligência artificial ou entidade viva como ele se considera, né? Inicialmente você entende ele como um super hacker que rouba informações do governo, né? E que tem a capacidade de controlar a vontade dos outros, né? De outras pessoas. Ele invade a alma, no caso a consciência das pessoas, para roubar informações, né? Ele utiliza, né, inicialmente, como é apontado pelo quadrinho, por volta da página 56 a 60, um vírus chamado H3, né, que seria um vírus que tinha sido desenvolvido na Quarta Guerra Antinuclear, e que esse vírus ele controlava a personalidade do indivíduo. Só que aí a grande questão é que, ao controlar a alma, a consciência, ele cria um passado para esse indivíduo. Daí o indivíduo ele perde a individualidade. Só que aí, com o passar da leitura da obra, você vai percebendo que ele não é apenas um super hacker, né? Ele, primeiramente, você começa a perceber que ele não é um simples terrorista, né? Porque você começa a ler e a entender que começa a ter um envolvimento desde a agência de desenvolvimento chamada Megatech Boring, né? E também a Comissão de Tratados e Ministérios e Assuntos Externos, que seria a Seção 6, né? Uma espécie de rival ou a parte burocrática, né? Um rival da Seção 9 e também de uma empresa chamada Neutron. Aí, nesse momento, que você percebe, né, que o Mestre dos Fantoches não é um super hacker, né? É nesse momento que você percebe que ele, na verdade, ele é um programa, né? Um programa que se considera, ele se acredita como sendo uma entidade viva. Ou seja, ele acredita que tem uma alma, ele tem uma consciência, né? Então, nesse momento aí você vai, começa a você descobre, né, que ele faz parte de um projeto chamado, ele na verdade ele é o projeto 2501, né, desenvolvido pela Comissão de Tratados e Ministérios de Assuntos Externos, no caso, Seção 6, que tinha como objetivo, né, era justamente fazer espionagem, né? A espionagem, hackear, né, empresas, hackear projetos de estados, etc, etc. Provavelmente, que é como é citado na obra, né, é citado na obra, que ao invadir as almas, né, diversos indivíduos, né, ele se alegou uma entidade viva. Ele se fundiu com esses dados, né? Ele começou a perceber que ele não era mais apenas um programa, mas sim um indivíduo, né? Uma entidade viva, né, com a capacidade de pensar, né? Uma capacidade de escolha, né? Então, aí ele até mesmo se autodefine: eu sou uma entidade viva gerada no mundo de informações. Provavelmente por volta da página 245. Eu acho assim, dos personagens que é colocado na obra de Ghost in the Shell, ele e a Major são os mais complexos, provavelmente na própria construção de reflexão, de pensamento, de complexidade, porque ele vai gerar, dentro dessa construção da sua narrativa, né, toda uma reflexão sobre o conceito do que é ser humano. Do que é ser humano, o que é que define o que é ser humano. Em um mundo que as pessoas estão tão integradas dentro da rede, né? E que muitas vezes o seu corpo já não tem mais, né, nenhum aspecto a não ser a mente em si, né? Então ele, como um programa, ele passa, depois de tanto hackear, né, informações de indivíduos e de empresas, ele se autoproclama como uma entidade viva. É exatamente essa conversa que o Shirou tem com o livro do Coaster, assim, que é como a pessoa lida com o ambiente e como isso vai mudar ela, entendeu? E como as máquinas podem ser também consideradas, de alguma forma, seres pensantes e vivos, a partir do momento que elas têm uma complexidade tão grande de pensamento e de criação, que elas conseguem se questionar e conseguem dizer assim: eu sou uma entidade viva, eu mereço ter direitos à minha vida, eu não posso ser botado fora como um robô velho, entendeu? Eu mereço ter um espaço. Porque é um comentário que eles fazem várias vezes dentro do mangá, é: quando o robô fica velho, o que que tu faz com ele? Tu bota fora? Aí os caras: ah, mas isso não passa de um produto. Tá, mas esse produto, ele não tem ele não pensa, ele não evoluiu, ele não teve que ser criado. Só porque ele foi criado por humanos, ele é menor. De repente a gente não tá tratando isso de forma errada. Que é um conceito que também é utilizado. Eu vou evocar agora o Asimov, que é o Eu Robô, que a gente lembra das funções dos robôs, que o Eu Robô simplesmente questiona isso. Tu criar algo especial e tu simplesmente porque ele ficou defasado, tu bota ele fora e compra outro. É exatamente essa a ideia do Shirou, de trazer a discussão se esse ser que agora tipo, era um robô e ele se denomina um humano agora, um ser, se ele não merece ter um espaço. Isso que ele tá usando na cabeça dele não pode ser considerado uma alma. É o dilema também do Blade Runner, né? Daqueles personagens, os replicantes, a Pris e o Roy, né? Que no Blade Runner eles têm 4 anos de vida, né? E eles voltam pra Terra exatamente pra reivindicar o Criador, que aumenta esse prazo de validade deles, né? É o dilema clássico do Frankenstein, né? A criatura voltando pro Criador e pedindo que exigindo explicações, enfim. Esse conceito aí que o Shirou ele aborda, cara, ele é mais antigo ainda, né, cara? Ele é um princípio do shintoísmo, né? Aquela ideia é bem oriental, né? Tudo tem um espírito, né, meu? Então, o rio tem um espírito, a árvore tem um espírito. E aí você chega até no ponto, por que uma máquina não tem um espírito? Ele aborda no começo do mangá do Shikoma, que é muito legal mesmo, né? Depois, lá no final, o mestre dos fantoches, ele joga na sua cabeça esse conceito aí, é pesado no final, é realmente é muita informação. E eu acho que o desenho, aí ele deixa a desejar um pouquinho, porque o cara tá querendo fazer de forma gráfica a explicação, e aí, pelo menos pra mim, me confundiu a cabeça um pouco, né? Mas como conceito, assim, pô, eu acho sensacional, acho fantástico, cara. A Major tá se questionando se ela é humana, o que sobrou de humanidade dela, e do outro lado tem uma máquina que adquiriu consciência, né? No filme é mais legal ainda, né? Porque ele pede asilo político, cara. Ele fala que ele é uma forma de vida. Pô, isso é sensacional, cara. Isso é de pirar a cabeça. Bom, falamos bastante dos personagens e agora no próximo bloco vamos falar sobre a trama em si. Não sai daí. Se todos nós reagíssemos do mesmo modo, seríamos previsíveis e há sempre mais de um modo de ver uma situação. O que é verdade para o grupo é também verdade individualmente. É simples. Especialize-se demais e você cria a fraqueza. É morte lenta. Vamos falar do gibi em si, da trama principal do mangá. E começa de uma maneira, talvez, não sei se despretensiosa é a palavra correta, mas já começa mostrando a que veio e mostrando toda a capacidade da Major, né? Ela invadindo uma reunião para poder matar um dignatário de outro país, corrupto, fazendo o que a Seção 9 foi criada para fazer. Vamos introduzir um pouquinho da trama principal do mangá? Fala um pouquinho dessa trama principal, ô Pablo. A trama principal é basicamente tu seguir os passos da Seção 9, que é um tipo de uma organização governamental de contra-terrorismo. Ela trabalha prevendo acontecimentos que podem afetar a sociedade japonesa em si. Então eles investigam grandes empresas, o próprio governo, casos de corrupções. Então eles são um tipo de equipe incorruptível que combate todo e qualquer mal que possa acontecer dentro do Japão, assim. A gente falou um pouquinho antes que são nos últimos capítulos que foca mais na questão do mestre dos fantoches, e no começo eu achei as missões deles mais ou menos desconexas, né? Não, mas é isso mesmo. As primeiras edições são apenas missões desconexas, mostrando como é a mecânica da equipe. Então aí tu vai pegando alguns pontos da equipe, tanto que tem aquela edição dos Fushikomas ali, que é rapidinho, que é 2 edições, depois você pula pra outra e explica. Basicamente nos 6, 7 primeiros capítulos, o Shirou ele faz um world building de tudo que ele quer explicar ali. Ele traz os elementos de mecânica. Ele, pra quem não sabe, ele também é formado em engenharia mecânica, o Masamune Shirou, por isso das complexidades das máquinas que ele desenha, assim. E aí ele traz todo esse world building, a criação, essa parte do shintoísmo que o Reginaldo tinha falado agora há pouco, que ele também já vai colocando alguns elementos. E aí ele explora mesmo o Mestre dos Fantoches nesses últimos capítulos, que é quando ele bota os dois pés no acelerador e toca um monte de conceito na tua cara, assim, e é quase uma loucura, assim. O mangá é de 89, né? Isso, ele, 99, 90, ele pega muito de como estava o mundo naquela época, né? Então tem inimigo soviético, tem inimigo do Oriente Médio, então tem essa discussão política que nós falamos antes, que ele não explora muitos conceitos que ele apresenta, mais cibernético, vamos dizer assim, mas essa parte política, ele dá uma luzida com mais força, assim, eu acho que muito, talvez, muito influenciado pelo momento que o mundo estava vivendo, né? Que era do Muro de Berlim, fim da União Soviética, ascensão de algumas repúblicas no Oriente Médio. Então, tudo isso ele vai jogando ali naquela. Tanto que um dos principais é o Ministério do Exterior, né? Tá sempre ali focado nesse tipo de discussão. Esse Ministério do Exterior, é que são dois ministros, né? É o Ministro do Interior e o Ministro do Exterior. Ele explica isso na zona de rodapé, que são dois tipos de ministro, e aí ele facilitou a mecânica tirando uma coisa que ele fazia lá, não sei o que, eu não me lembro agora, e parece que esse parte do Ministro do Exterior é o que mais acontece em casos de corrupção, assim, direto tá dando algum problema ali que eles têm que ir e dar uma olhada no que está sendo trazido para dentro do país, no caso. Eu posso entrar já na parte sobre a questão da vida, consciência, o que define um ser humano? Tanto a Major como o Mestre dos Fantoches, e você percebe isso também em outros personagens, assim, mas de maneira muito rasa. Isso é mais forte na Major, no caso, na Major, e no Mestre dos Fantoches. Porque o que é que vai definir o que é o ser humano, né? Assim como o próprio Luiz colocou, assim, isso também é colocado em outros filmes, como Blade Runner. Mas o que é que define esse ser humano, né? Porque quando você olha o mundo de Ghost in the Shell, colocado por Masamune, você tem ali a ideia de que a integração com a rede, ela tá tão profunda, você tá integrado com ela, não é? Então, assim, você pode trocar a sua parte do corpo, substituir por partes cibernéticas. Então, o que sobra do que é natural a você, praticamente sobra pouca coisa, né? Então isso causa dentro da sociedade uma dialética, no caso uma luta de opostos, né? Há um dilema, né? O que é que sobrou de ser humano, né? O que é que sobrou de ser humano nisso, né? No caso da Meja é ainda mais complicado, porque só sobra, no caso, o cérebro dela, né? Então aí vai uma discussão, né? Dentro do conceito de ser humano, se a gente pega Descartes aqui, você tem a ideia de que a existência é definida pelo ato de pensar racionalmente, né? Então isso vai diferenciar dos outros seres vivos, que as suas ações estão relacionadas com algo instintivo, não é? Aqui não, aqui você, no caso, ser humano, ele pensa racionalmente. Todas as suas decisões, elas são tomadas a partir de uma racionalidade. Não tem outra questão sobre isso. Você tem um livre-arbítrio de decidir ou não aquilo. É claro que você tem um aspecto emocional, mas esse aspecto emocional, ele está associado a uma capacidade de pensar, não é? Quando você puxa para Freud, aí eu vou falar aqui de maneira bem vulgar, assim, mais rasa possível, né? Você tem a luta de duas perspectivas, que seria a polínea, né? Que é a capacidade de pensar racionalmente, e a parte dionisíaca, que no caso de Dionísio, que representa a emoção. Então você tem essa dialética. Então o homem, ele é considerado, no caso, o ser humano é considerado algo como ser humano quando você tem o aspecto da capacidade de pensar, da existência, no livre-arbítrio, né? Só que aí vem uma questão, né? Outros autores, eles começam a perceber que não é só essa capacidade de pensar que define o ser humano, não é só essa capacidade de pensar racionalmente, mas sim aí está associada à questão da memória. A gente puxa um pouco pelos historiadores. A memória que vai dar, né, uma ideia de identidade a essa capacidade de pensar. Porque o que vai definir um ser humano é justamente toda a sua trajetória, né, ao longo do tempo, de você memorizar e que essa memória, ela traz uma identidade ao indivíduo. E que essa identidade, né, você reproduz a partir de um legado. Depois você vai reproduzir, você vai deixar essa memória sua para o legado. Aí vem a questão da descendência humana, né? Então você tem aqui umas três fases: a capacidade de pensar, que é o que define o ser humano, capacidade de pensar racionalmente, a memorização, porque a memória é o que vai dar a identidade do indivíduo, né? E o outro aspecto é você perpetuar esse legado, né? Tanto no aspecto cultural, que é deixado como legado, como também no aspecto biológico. Aí, eu não sei se eu estou falando errado, né? Eu acho que, se eu não me engano, nós temos também algo que nós herdamos biologicamente, a ideia de uma memória coletiva. Tem até, acho que, se eu não me engano, parece que é Jung, ele trata um pouco desse conceito, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo aqui o conceito de Ghost Realm extremamente complexo, né? Porque Masamune, ele vai discutir algo muito à frente do tempo dele. Provavelmente ele está aqui percebendo que daqui a um tempo ele estava vendo isso dentro da sua sociedade, no caso a sociedade japonesa, que estava em processo de transformação muito grande, cada vez mais integrando dentro de um conceito de rede, de informatização, né? E percebeu que, se a gente for em Tóquio, provavelmente Tóquio é a cidade mais cyberpunk do mundo, ou provavelmente é a cidade, né, em que você tem uma integração com a rede cada vez maior, né? Então ele estava percebendo isso, e provavelmente ele percebeu que daqui a um tempo, com o desenvolvimento da robótica, né, ou pelo menos com a complexidade cada vez mais da robótica e cada vez mais da informação, né, o ser humano vai ter a capacidade, né, de integrar-se cada vez mais com essa rede. Se nós formos substituindo nosso corpo, até por uma questão de saúde, né, prolongando nossa vida, né, por questões cibernéticas, o que vai nos definir como ser humano, né? Aí ele vem com essa perspectiva, dentro dessa capacidade do pensar racionalmente, da memorização e de perpetuar essa memória. Aí, quando a gente pega aquele diálogo, né, lá na frente, né, da Major com o Mestre dos Fantoches, quando eles se integram ali, cara, eu não sei se eu estou viajando, eu vi ali uma metáfora do ato sexual, né? Porque a partir do momento que eles se integram um com o outro, né, deixa de existir, na verdade, não é que deixa de existir, né, mais a Major, nem mais o Mestre dos Fantoches, é um novo ser. Então é a ideia do legado humano, que você tem o ato do encontro do pai, da mãe, vamos colocar aqui, do masculino com o feminino, e dali surge um novo ser que carrega, né, não só geneticamente, né, aspectos dos dois. É, eu vou dar uma paradinha que tá passando um carro de som aqui, viu, bicho? Espera só um instante. Eu tô aos prantos aqui, cara. Não aguento mais. Porra, eu já tô tendo um orgasmo. Já tô no segundo, cara. Maldito gás. Olha o gás. Passou um carro de som. Passou um carro de som aqui, aí eu não. Eu tava onde, bicho? Eu tava no ato sexual, né? Eita! Já tava enfiando o dedo no meu rabo, já tava. Cara, isso tem que voar, viu? Isso tem que voar também. Cara, não corta nem a pau, velho. É, mais um medo de todo mundo, puta que pariu, velho. O melhor momento desse podcast, velho. Rapaz, eu foi que interrompi. É pra deixar até essa parte, Luiz, na hora que tu for editar, que ficou legal. Não se preocupe, não. Isso vai ficar na íntegra, isso aí. Só pra terminar essa partezinha, então eu percebo ali, né, dentro da construção que Masamune colocou, que é justamente essa perspectiva, quando você tem integração da Major com o Mestre dos Fantoches, né? Que é a ideia de uma continuidade. Ele vai tentar discutir a ideia do que define o ser humano. É justamente essa perspectiva, ou isso pelo menos na leitura que eu fiz, né? Que é a capacidade da racionalidade, a memória e o legado, né? Pois não, Luiz. Na discussão final do Mestre Fantoche, ele se pergunta o que é a vida, né? Porque assim, o que é humano, você delimitou bem, mas assim, ele chega no final assim, o que é a vida? Ele não tá mais querendo saber o que é humano, assim, porque ele quer dizer assim, eu sou uma forma de vida, não importa se eu sou humano, eu sou supra-humano. Ele até ilustra bem, eu acho isso fantástico. Ele usa a árvore de Brasil, né, a árvore da vida, e se coloca como um dos frutos dessa árvore, né? E essa integração que você fala da Motoko, o Kusanagi e o Mestre dos Fantoches, eu também vi um braço do arquétipo Jiu Yang, do Animus Anima, né? Essa integração também, que, inclusive é assim, me lembrou também muito o desfecho de Matrix, né? Quando o Neo, ele se integra à Matrix, né? O positivo e o negativo, né? Eles agora são a mesma coisa, né? Isso aí foi chupado do Ghost in the Shell, tá? Da Matrix. Foi, com certeza. Inclusive o final, né? O último quadrinho lembra muito aquele desfecho do Matrix original, né? Quando o Neo, quando ele diz que a rede é vasta, né? Exato. Ô Yuri, vou até parafrasear você e dizer que eu concordo com você. Essa ideia da memória coletiva, que é muito bem desenvolvida pelo Maurício Halbwachs e depois pelo Alessandro Portelli, né, naquele, ele tem um artigo clássico sobre isso, sobre memória, e como a memória coletiva, ela define aquela sociedade e insere o indivíduo dentro dessa mesma sociedade a partir da memória. Isso fica muito visível no mangá, a partir do momento que, naquele capítulo curto, acho no quarto, no quinto, o Fushikoma diz o Batô que se apagar o programa dele, ele morre, né? Ou seja, ele perde toda aquela construção que ele teve da experiência dele, ele deixa de existir. Ele não morre se ele for desligado, até porque ele é desligado quando ele não está em ação. Ele morre se ele perder se ele perder o programa dele, se ele perder a memória, ele deixa de existir enquanto indivíduo. E isso fica melhor ainda no terceiro capítulo, aquele do Gari, né, que é uma discussão muito, muito puxada do Philip K. Dick, né? Aquela questão de realidade ou de se isso que eu tô vivendo é real ou se é uma coisa que está na minha cabeça, né? Aquela memória que foi plantada naquele gari, aquilo dá uma tristeza muito grande. Quando ele mostra a foto, que é uma selfie dele mesmo, ou quando o Batô para o cara, pega o cara e diz: você, não vou interrogar, você não sabe nem sequer seu nome, então você não existe, né? Você não faz parte disso aqui. É foda ali, porque ele, a ideia de que ele perdeu toda a memória dele, né? Perdeu a memória dele, no caso, a identidade dele, né? Perdeu a identidade, ele não existe mais. É. Ele nomeia como experiência simulada, né? Isso. E outra coisa que eu ia estar esquecendo de dizer, só para terminar a minha fala, seria a questão da morte, né? Porque também o que define o ser humano é a ideia de você nascer, desenvolver e morrer, né? Então ele precisava se integrar com a Major. A ideia é como se fosse a última etapa, né? É a ideia da morte dele. E disso ele personificar em um novo ser, né? É o ponto da árvore da vida que ele fala, né? Da árvore da cabala, né? De ele subir mais um degrau nessa árvore, assim, e para em busca da perfeição, né? Eu também entendi isso, assim. Ele precisava justamente morrer, né? Colocar aqui para ele se definir também como ser humano. Mas aí, ao morrer, antes de morrer, no caso, ele se integra com o Major ali. E aí vai surgir um novo ser, né? Isso. E é aquela toda a discussão, que, como tu já colocou, que eu já tinha falado antes do transhumanismo, que é a evolução do humano nunca parar de evoluir, no caso, né? Tu tá trocando parte do teu corpo e tu ser considerado humano, de repente tu tem um cérebro mecânico, e daqui um pouco tu tem um cérebro mecânico e tu é humano ou não é. E é essa corrente que vem trabalhando muito, assim. Eu não sei se vocês já leram o Transmetropolitan. Pra mim é uma das referências de gibi de cyberpunk, assim, do Warren Ellis. Já li, é lindo demais, interpretado, cara. E tem, tipo, uma parte do Transmetropolitan, se vocês. Que o namorado de uma das assistentes do Spider, ele deixa de existir e ele entra pra dentro da nuvem, ele vira uma personificação dele dentro da nuvem. E aí ele pergunta: tá, mas esse cara é humano ou não é humano mais? O que que ele é? Porque o cérebro dele foi carregado para dentro da nuvem. Ele é um humano, não é mais? Ele evoluiu a um outro ponto, ascendeu aos céus? É a discussão que ele normalmente vai ser trazida, assim. Porque tu arrancar o teu braço e botar um braço mecânico, tu deixa de ser humano? Até que ponto a troca do teu corpo inteiro tira a tua humanidade? Que é a discussão da Motoko, né? Porque ela, como o cérebro dela é humano, ela só tem aquilo, então se aquilo é só tem Isso. Se faz dela ser um humano ou uma máquina, né? E aí, já puxando um pouquinho do que o Yuri falou, toda aquela metáfora em relação a sexo, a gente tem que falar das páginas que foram censuradas, né? Que foram publicadas originalmente lá no Japão e que, quer dizer, não sei nem se censurado seria a palavra correta, já que foi o próprio autor que não permite mais que essas páginas sejam publicadas em nenhuma edição, seja no Japão ou fora do Japão. Foi uma página refeita e, se eu não me engano, duas ou três páginas que foram retiradas do mangá, que contém cenas de sexo explícito da Major com outras mulheres, inclusive. Vocês consideram isso como uma forma de censura ou por ter sido o autor que decidiu que não publicasse mais, não é mais censura isso? Eu tento não considerar censura. Eu acho que o autor, ele percebeu que aquelas cenas ele não precisava na história, são duas cenas que não fazem diferença nenhuma na história dele. Achou melhor tirar as cenas, assim. Eu não li as cenas censuradas, mas não faz diferença nenhuma essas duas cenas pra mim, pelo menos não fez. A não ser que tivesse um conceito filosófico extremamente muito enraizado em duas cenas de sexo, eu acho que não faz falta. Não, eu vi em algum lugar que ele era também autor de... Como é que chama esse mangá erótico, né? Se eu não me engano. Hentai. Hentai. Antes dele partir pra essa coisa mais ficção científica, ele produzia... Se você procurar no Wikipedia, por exemplo, não tem. Eu acho que como... Não sei se ele mandou tirar ou se não é verdade a informação. Mas eu penso nisso porque o mangá, assim, novamente comparando com a animação... Ele é muito sexualizado, né? Ele explora muito o feminino nesse sentido, né? Em posição, em os trajes das mulheres que aparecem são bem diferentes dos trajes dos homens. E o começo do capítulo 6, se não me engano, tem aquele cara que tá jogando golfe, aquilo ali fica muito claro. Então, como é só uma cena de sexo entre ela e duas namoradas, eu não sei também em que ponto isso também faria diferença. Eu também acho que você acha fácil no Google a imagem, é só elas mesmo transando, não tem nada mais do que isso. Mas dentro desse outro contexto, de como ele apresenta a mulher na história, eu não sei como isso ficaria balanceado, entende? Porque isso é muito claro pra mim, assim, como ele explora a imagem feminina no mangá. Todas as mulheres são bem estilizadas nesse sentido, inclusive em posição. Em posição que ela tá caindo, que ela tá em pé, como elas se apresentam. Eu acho que a importância aí dessas páginas só assim é para mostrar que a Majora, ela, o corpo que ela tá é só uma ferramenta, né? Ela se relaciona com homem, com mulher, ela não tem isso. E aí eu acho que é um pouco de capricho aí, de frescura do autor, cara. Porque você vai dizer para mim, cara, que o cara é japonês, né? É cheio de pudor, né? Mas deve ser um puta de um sem vergonha, né, meu? Deve ter uma bizarrice, cara. Porra, meu, não vem fazer média, né? Não sei. Foi. Eu achei desnecessário. Nem realmente não é nada demais, né? Eu não lembro se no mangá aparece outras referências a ela ter uma namorada. Não, só namorados. Namorados. Não, aparece sim uma sobre namoradas que tem uma hora. A continuação da cena ela fala. Ela disse, ah, eu tenho que voltar pro trabalho. Ela disse assim, ah, de novo tu vai voltar pro trabalho, não vai se divertir com a gente. Aí fica as duas lá sozinha. E com o namorado dela ainda mostra uma outra cena de sexo, só com uma cena de sexo virtual, mais ou menos, assim, tipo como... Como é aquele filme no Demolidor? Lembra naquele filme do Demolidor do Sylvester Stallone? Com o Sylvester Stallone. Isso, que eles fazem sexo com a mente só, então depois tem uma cena de sexo assim também dela. No final, o último corpo que ela vai no final... É um homem, não é? Apesar de parecer uma mulher, mas é um homem. Ela fala que é um homem. Né? Sim, é um homem. Ele vira, batou e fala assim, cadê as moças do local? Como assim, moças? Ué, eu sou um homem, ela fala. Aí ele, porra, é um homem, um corpo de um homem, não sabe. O batou fica fudido, né, meu? Fala, puta, agora já era mesmo. Pra mim já era. Agora mais nada, velho. Mas eu achei melhor o final do anime, velho. Caso o corpo que ela usa no final é uma criança. Foi bem simbólico isso. É como se fosse a filha da resultante do Mestre Fantoches e ela, né? A Motoko. Eu achei mais coerente, mais simbólico, sabe? Como se fosse uma criança. Pô, aquilo é uma nova Kusanagi, um novo Mestre Fantoches. É como se fosse o filho deles, né? A filha deles, né? Bom, encerrando essa parte do podcast que a gente falou sobre a trama, vamos agora sobre o veredito do mangá Ghost in the Shell. Não sai daí. Está pensando em quê? Naquele robô. Parecíamos similares a você? É claro que não. Não, não fisicamente. Então o quê? Bem, acho que ciborgues têm uma tendência a ser paranoicos sobre sua própria origem. Às vezes acho que não sou quem penso que sou. Como se eu tivesse morrido há muito tempo e alguém tivesse tirado meu cérebro e colocado neste corpo. Talvez nunca tenha havido um eu de verdade e sou completamente sintética como aquela coisa. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Agora vamos para a parte que a gente vai dizer o que achou do mangá e da edição brasileira em si. Pablo, qual o teu veredito final sobre Ghost in the Shell? Cara, usando a tática Cassio Medal Art de leitura, eu acho que é um baita de um mangá, assim. pra leitura, assim. Eu não tinha lido ainda o Ghost in the Shell. Eu revi o filme faz muito pouco tempo, assim. E aí eu comecei a enlouquecer. Eu disse, não, vou pegar esse mangá e vou ler. E aí eu peguei o mangá ali em 2 dias. E depois eu peguei e reli de novo. E aí semana passada eu reli de novo ele com comentários. E é uma experiência muito boa, assim, pra quem curte ficção científica como eu, assim, que sou louco da caixa. É uma baita de uma viagem, tem conceito pra te poder explorar, pra te explorar por muito tempo, tanto que o mangá rendeu muitos frutos, assim, tem filme, tem séries, tem jogo de videogame, e tudo isso a partir de um mangá que até então era vendido num gibi pequeno. A editoração, a edição em si, o que você achou? Eu acho que ficou bem decente, assim, a editoração, porque com um monte de pedidos que o Shirou tinha mandado, assim, pra JBC, saiu até bem, bem legal, assim, eles conseguiram resolver alguns problemas da edição gringa que mandaram pra eles, da base, que tinham uns problemas de tamanho de imagem que eles tiveram que fazer. Muitas páginas eles tiveram que abrir elas em qualidade em tamanho maior e arrumar alguns pontos de colorização. Ficou bem legal, assim, o resultado final. Quando saiu primeira vez o preço, que disseram que ia ser 60 e poucos reais, eu achei até bem caro. E aí depois que eu fui conversando com alguns amigos, falando sobre mangás de luxo e coisa, e aí eu peguei o mangá na mão, valeu o investimento pra mim. Não, como eu disse, a minha leitura foi muito prejudicada, porque eu não consegui fazer essa separação do como eu assisti o anime primeiro e depois o mangá. Eu achei muito confuso algumas coisas, como a gente conversou, as notas, eu não consegui, eu tive que ler o quadrinho e as notas, e cara, atrapalhou muito. Ele explica muito as coisas, sabe? Coisas que não precisa, inclusive nas notas, sabe? Assim, ele deixa muito pouco espaço para a imaginação. Mas, enfim, isso foi só um ponto de vista meu. Eu tive contato com essa obra, como eu disse, no meio dos anos 90, nessas revistinhas que tinham em bancas naquela época, para a internet. E aí, em 2003, eu acho, eu vi a animação, e aí eu já gostei muito. Aí eu acho que entra muito essa questão que o Luigi falou, né? Fiquei meio contaminado pela forma como a animação é feita. Aí eu revi a animação semana passada, né? Que o Cinemark passou uma sessão na terça-feira. Aí depois eu fui reler o mangá e algumas coisas eu já comecei a pegar melhor. Tô começando a pegar o trejeito do autor, sabe? Então já deu uma melhorada bastante da minha impressão inicial. Terminei de ler, li tudo, achei legal. Mas os capítulos finais, a trama do mestre e dos fantoches. Mas, é assim, eu acho legal que tem aquela dust cover, a capa contra a poeira, porque a minha vai ficar encostada, cara. Dificilmente eu vou pôr a mão nisso de novo, cara. Porque eu achei assim, a parte do humor, eu me desprendi, eu não gostava, eu achava que combina com Ghost in the Shell, né? Eu também fui um dos que conheci do caminho contrário, primeiro filme, depois vi o seriado, né? Via o anime, a série animada. E eu não, realmente eu não gostei. Eu acho assim, é válido pela quantidade de derivações que ele tem, assim, e eu acho todas melhores do que o mangá. Tá? O mangá eu não gostei, não. Tá? É, mas tá valendo, cara. Eu acho os conceitos, tá? A forma como o cara explora, eu acho legal, né? Embora eu acho que lá a arte se confundiu um pouco. E não me entusiasmo a ler uma sequência, não, a princípio, né? Inicialmente eu tive uma certa dificuldade, como o Luiz, assim, um pouco da narrativa, com essas notas, mas depois eu passei a gostar. A edição, eu achei a edição maravilhosa, assim, a edição que saiu aqui no Brasil. Muito bem editada, sabe? Muito bem feita. Não sei se vou ler Ghost in the Shell novamente rápido agora, né? Mas daqui a um tempo, daqui a uns anos, eu posso ser que eu retome. É uma obra que vale a pena, sabe? Uma obra que vale a pena a gente refletir um pouco, sabe? Eu tô doido pra que saia também a Kira, mas eu gostei da obra. Eu, da minha parte, confesso a vocês que eu fiquei meio perdido no mangá. Não é uma leitura fácil. Talvez porque eu não tenha seguido Cassius Medawa Way of Reading, né? O jeito que deveria ler. Eu li emendando com as notas de rodapé e, apesar de as notas serem muito interessantes, quebra o ritmo da leitura. Vou tentar fazer uma segunda leitura, tentando ler o mangá direto, sem parar nessas notas, para ver se para mim a leitura fica melhor. Eu confesso a vocês que não sei se eu tava com uma expectativa muito alta, talvez por conta dessas quebras não atendeu as minhas expectativas. Achei só ok, foi isso tudo. Agora vou tentar reler sem me ater nessas notas de rodapé pra ver se minha experiência melhora. Mas assim, a princípio não foi algo que me agradou, não. Bom, agora já demos o nosso veredito sobre o mangá. No próximo bloco nós vamos para as nossas indicações. A vida se tornou mais complexa no oceano irresistível da informação. E a vida, quando organizada em espécies, conta com genes para ser o sistema de memória. Então o homem é um indivíduo tão somente por sua memória incompreensível. E uma memória não pode ser definida, mas ela define a raça humana. O advento dos computadores e o acúmulo de dados incalculáveis deu espaço a um novo sistema de memória e pensamento paralelo a ele próprio. One, two, three, four. Nosso bloco de indicações. E, como bons anfitriões, o primeiro que vai falar é o nosso convidado, Pablo Sarmento. Quais são suas indicações, Pablo? Então, eu vou indicar a Gun, também conhecido como Battle Angel Alita. Ele saiu há um tempinho já no Brasil. Ele saiu, eu acho que foi em 2003 ou 2004 aqui no Brasil. É um mangá, acho que é curtinho. Não, curtinho não. Então, são 9 volumes. Ele saiu lá no Japão. Aqui saiu, se eu não me engano, em 18. Era aquela época que saía, os tankobooks saíram divididos em dois aqui no Brasil. Que é a história da Alita, que é uma personagem que cai de um local do céu, num lixão. E ela é uma androide, ela começa a ir atrás das memórias dela e descobre que ela era uma agente secreta, uma coisa bem louca assim. Mas é um cyberpunk bem pesado, assim, tem cenas de violência assim, bem grotescas pra ser mais exato, e vale bastante a pena, assim, é uma história que é bem catártica o final dela. E o outro mangá que eu vou indicar, que é um mangá que eu tô lendo, que a JBC tá lançando também, que ele começou a sair aqui no Brasil pela Conrad, e a Conrad acabou não terminando, que é Eden. Na verdade, ele começou a sair no Brasil, foi pela Panini. Pela Panini. Foi a primeira edição dele aqui, foi o primeiro mangá que a Panini lançou, foi Eden, começou com ela. Que é um mangá, assim, ó, que... Excelente. Quando eu comprei ele a primeira vez, eu olhei assim, achei, cara, Eden, olha esse guri nessa capa aqui, coisa bem estranha, eu não vou comprar. Aí, passou um tempo e eu peguei, quando eu peguei pra ler, cara, eu me apavorei, assim, eu fiquei abobado com o formato da história, que ele segue mais ou menos a premissa também, um pouco daquela cidade que é mais clara, luminosa, que tem também em Ghost in the Shell, mas a humanidade está muito desgraçada por causa de uma doença que matou boa parte da humanidade, e aí começa a entrar numa trama policial e ciborgues. É um filme bem bacana, assim, mistura muitos elementos de ficção científica e tem um ar todo legal, assim, de tu ler, assim, tem vários dedos na ferida que vão deixar tu se sentindo mal após algumas edições. Luiz, suas indicações? Bom, eu tenho duas. Vocês conhecem Salvador Sanz, do quadrinista argentino, cara, eu acho fantástico. Antes eu já tinha lido dele o Noturno e o Legião, os dois quadrinhos de horror sensacionais, cara. E eu li agora recentemente o Ângela della Morte, e eu acho que tem tudo a ver com Ghost in the Shell. Quando você abre a primeira página, você já tem uma citação do René Descartes, que o Yuri citou, e ele diz o seguinte: é evidente que eu, minha alma, pela qual sou o que sou, é completa e verdadeiramente diferente do meu corpo. Pode ser ou existir sem ele. Isso tem tudo a ver com Ghost in the Shell. Não vale a pena você saber muito do que é o quadrinho, mas basicamente, personagens centrais, as almas dos seus corpos podem deixar por 35 minutos e passam a ser perseguidos pela morte, e tem um duelo de corporações que lembra um pouco Ghost in the Shell. E assim, basicamente, existe um invento de uma cirurgia que retira todo o mal do ser humano, sabe? O tal do veneno cinza. E, cara, eu recomendo muito. Não acho interessante você entregar as coisas, as surpresas desse quadrinho. O quadrinho é curtinho, mas é muito bom, é da Zarabatana Books. E o outro é um filme que saiu em 2014, chamado Ex Machina. Como se fosse um, não sei se vocês lembram do Blade Runner, um teste Void Camp, um estagiário, que é uma corporação que vai avaliar um android para ver se chegou ao nível de humano, sabe? E, cara, é muito bom o filme, eu recomendo. Regi, suas indicações? Bom, eu falei durante todo o programa aí sobre o anime, né, o Stand Alone Complex, e eu queria indicar ele, assim, reforçar, porque eu acho que todo o cenário aí de Ghost in the Shell, ele tá muito bem explorado, o anime, assim, eu gosto muito mais, assim, tanto do desenvolvimento dos personagens, quanto do cenário mesmo. Tem conceitos nele, assim, que são incríveis. Por exemplo, Paramaki vai num banco, que é, na verdade, o banco guarda vinhos, né? O vinho, no futuro, passa a ter um fundo de investimentos, que cada ano que passa ele vai rendendo mais, né? Ele vai ficando mais caro. E é um puta conceito simples que caracteriza a sociedade aí de Ghost in the Shell, tá? Tem a parte dos tachicomas bem desenvolvida, assim, que eu acho, puta, achei sensacional. O anime é bem legal, tá? É muito legal mesmo. Eu falei também daquele Ray Kurzweil, que é o engenheiro do Google lá, ele escreveu A Era das Máquinas Espirituais, né? Então, quer dizer, o cara tá falando exatamente isso que a gente conversou aqui durante todo o programa, né? A outra coisa que eu queria indicar, nem tava aqui na lista, mas eu lembrei, aquele episódio de Black Mirror, tem o Don Draper, né, que é o White Christmas, ele transfere a consciência da dona de uma casa para um sistema de automação residencial. Né, e eu trabalho com isso, eu achei, puta, cara, muito apropriado, muito legal. Adoro esse episódio, ele é bem legal mesmo. Né, Black Mirror é meio lugar comum indicar, mas eu estou falando em especial desse, vamos falar, foi o 2.1, né, entre a segunda e a terceira temporada. É um especial de Natal. Sim, sim, sim, exatamente. E é bem legal, cara. E a última, pra alegria do Dãozinho, eu vou indicar um livro, né, meu, que é Os Dias da Peste, do Fábio Fernandes, escritor nacional. Não é nenhum futuro próximo, ele aborda os dias atuais. O livro dele é muito legal, porque é em formato de mensagens, primeiro, acho que depois é um blog, e depois é um podcast. Então, é bem dinâmica a leitura, é fininho, e o final é super cyberpunk, cara, é muito legal. Fábio Fernandes é uma referência em cyberfutura, em universo cyber, autor nacional, muito bom, super gente boa, tem canal no YouTube, tem informação relevante, vale a pena ir atrás, cara, e é isso aí. Yuri, suas indicações? Cara, eu vou fazer duas indicações aqui. Uma é sobre o livro de Philip K. Dick, que é Os Homens Sonham com Ovelhas Elétricas, né? Apesar do filme, na minha opinião, ser muito mais complexo e muito mais interessante, mas a obra dele é bem, bem legal. Ele faz essas discussões que nós fizemos reflexões aqui no podcast, são bem interessantes. Apesar da leitura dele ter ido num outro patamar, que o filme foi muito mais profundo, mas eu acho que vale a pena a gente ler. É um livro bem interessante. E a outra indicação, que não é nem filme, é um livro teórico chamado David Harvey, um livro chamado Condição Pós-Moderna. Tem, acho que uma parte do livro, acho que é um capítulo, ele faz uma discussão sobre esses futuros distópicos, cita até a obra Blade Runner também, que seria interessante a gente pensar assim, faz uma reflexão bem legal sobre um mundo em que todas essas estruturas modernas como nós conhecemos começam a se dissolver, e daí você vai ter o nascimento de uma outra estrutura de sociedade, etc. Então, suas indicações? Vou indicar duas coisas. Primeiro, um gibi, Alex Iada, ou Alex mais Ada, que é escrito pelo Jonathan Luna com a Sarah Volga, e tem desenho do Jonathan Luna, que saiu pela Image Comics, e a Geektopia vai lançar o primeiro arco agora. Ele é esse, assim, um cenário bem mais ensolarado também. Ele é bem parecido com o Hair, com o filme que falamos aqui, que é basicamente um android feminina que o cara compra, na verdade a mãe dele compra para fazer companhia, porque ele perdeu a namorada há pouco tempo, e ela faz tarefas domésticas em casa. E ele acaba se apaixonando por ela e ela por ele. Então, muitas dessas discussões que nós falamos aqui tem nesse gibi de uma forma diferente, vamos dizer assim, sabe? De como ela, não como ela se vê como humano, mas como ele quer apresentá-la como algo normal, esse relacionamento, né? Uma sociedade vai encarar o relacionamento e como ele vai enfrentar isso, sabe? É um gibi assim, então, o desenho é bem estranho, parece livro de inglês de CNA, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Mas é uma história muito boa, ele prende, assim, tem umas discussões muito fodas que eles dão amenizada. Assim, então não fica aquela coisa mais dura. E nesse mesmo sentido, tem uma série de televisão chamada Humans, que eu acho que ela é sueca, e tem um remake americano que é também a mesma coisa. São androides que as pessoas compram para fazer tarefas domésticas em casa. E um deles começa a adquirir consciência porque o cara que o projetou fez um programa que inseriu em mais 4 ou 5 androides, que se eles se juntando, eles iam começar a desenvolver uma consciência própria. E esse passa no futuro bem mais próximo, sabe? É na Inglaterra, não, mentira minha, o remake é em inglês. Isso passa na Inglaterra, em Londres, e assim, é uma Londres como hoje, assim, os carros não voam, é normal, as casas normais, tem só uma outra coisa eletrônica ali, mas é uma coisa muito mais próxima do que talvez daqui a alguns anos a gente vai chegar, um pouquinho mais na frente. E é uma série assim, muito boa também. É curtinha, são 8 episódios da primeira temporada, a segunda saiu ano passado também, é curtinha e vale a pena dar uma assistida. Bom, a minha indicação é o mangá All You Need Is Kill, do Takeshi Obata, que é o mesmo desenhista da série Death Note. Ele foi lançado pela JBC na CCXP de 2015. Lançou num volume único, que compila duas edições japonesas. E esse mangá, ele teve já uma adaptação live action estrelada pelo Tom Cruise. O nome do filme é o No Limite do Amanhã, né? Edge of Tomorrow. E a história é de uma guerra da humanidade contra uns alienígenas. E o personagem principal, que no filme é interpretado pelo Tom Cruise, ele morre e volta à vida. Só que ele volta à vida tendo consciência do que aconteceu na morte dele. Ele volta à vida, ele entra num loop temporal, parecido com aquela coisa do Dia da Marmota, e ele tem consciência do que aconteceu anteriormente. Então ele sabe como ele vai morrer. Então ele vai tentando evitar aquilo, e cada vez ele acaba morrendo todas as vezes, mas cada vez ele vai aprendendo mais e vai sabendo como se livrar daquilo. Ele vai adquirindo experiência e para poder guerrear contra esses alienígenas. Eu não assisti o filme, mas o mangá é muito bom. É uma edição única, tem 430 páginas. É uma leitura que não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil. E assim, os desenhos são muito bonitos. A edição tá muito bonita da JBC. E o mangá em si é muito legal, é uma recomendação forte. E infelizmente eu não vou poder indicar Saga hoje, apesar de todos os pedidos que o pessoal aqui pede, todo podcast eu indicar Saga, mas é de mangá, Saga acho que não cabe indicar agora. Pô, só uma coisa, sabe por que cabe? Porque outro gibi do Brack & Vaughan, o The Private A, tem um conceito chupado de Ghost in the Shell, que é a camuflagem demo-ótica. Inclusive com a roupinha, o personagem principal ele tem um capuz que ele puxa assim pra cabeça e some. E isso é chupado de Ghost in the Shell. Não, é verdade, tem esse capuz mesmo, tô lembrado. Então pode ser uma segunda indicação, o Private não, Eye. Não só isso, viu, Omar? Não só isso, viu, cara? O Private Eye também é assim, por que as pessoas usam tanta fantasia, tanto disfarce na série? Porque a nuvem explodiu, né? A nuvem ela foi hackeada, né, nessa série. Então as identidades foram todas reveladas, né? Então também tem esse ponto aí. É uma boa dica mesmo, Private Eye. E os desenhos são muito foda, velho. Os desenhos do Marcos Marcos. Puta pariu, velho. E o legal é que tu pode pagar nada pela edição. Tem em português. E tem em português, né? Tem em português. Na verdade, né, cara, você mandar um dólarzinho lá não faz mal pra ninguém, né, meu? O cara não paga nada. É assim, é quando o cara fala. Eu comprei de graça, velho. Me julgue agora. Comprei de graça, porra nenhuma. Me julgue. Eu tenho zero lá. Me julgue. Não, você tá acima do bem e do mal, meu. Mas é sacanagem não botar nada. Não, mas eu tava, cara, na época eu tava na secura de lei e tava fodido, velho. É perdoável. É perdoável. Mas é sobre essa brincadeira do pai quanto quiser, que o Brian Kevogan falava é que, tipo, as pessoas iam, compravam uma primeira vez de repente de graça. E eles compravam a primeira vez de graça, liam, e depois eles iam e compravam uma segunda vez e pagavam. Então teve edições que, tipo, um cara pagava $100 numa edição só. Porque sabia da história, assim, que ia valer a pena. Não, e é muito bom, velho. É muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Não terminei de ler ele todo, mas até onde eu li é excelente. O Private Eye é muito bom mesmo. É... Sim. Vale a dica. Tem todo ele em português. As traduções são do Érico Assis e do Fabiano Bernardinho, o Og, que isso, é o responsável pela Vertigo da Panini. Tem espanhol também, tem português, espanhol e inglês. E francês agora parece que tá saindo. Bom, vamos encerrando agora o podcast, falamos um bocado sobre Ghost in the Shell e vamos agradecer o nosso convidado, Pablo Sarmento. Pablo, tem aí o espaço para você fazer seu jabá, sua despedida, fica à vontade. Primeiramente, valeu pelo convite, né? É sempre bom falar de gibi, eu passo basicamente o meu dia inteiro fazendo isso, ou xingando as pessoas, mas mais falando de gibi. E então, se vocês quiserem ver eu falando mais sobre gibis e paradas e meus textos, acessem o Terra Zero lá, www.terrazero.com.br, que vão ler minha coluna, que é o emulador de críticas, que eu escrevo textos críticos, na verdade, por isso que é um emulador. Eu falo no Comic Pod, e eu tenho um projeto que vai sair esse ano, que já saiu até o piloto, que o nome dele é Perspectivas. Ele é um podcast de entrevistas que visa mostrar um pouco mais sobre a indústria de quadrinhos. Então, tipo, a ideia dele é entrevistar as pessoas e mostrar a pessoa por trás do artista, o que influenciou aquelas pessoas a fazer gibis e coisas assim. E a primeira temporada deles vai ser focado apenas em artistas mulheres, e a gente tentar entender como elas chegaram a esse mundo que antes era tão masculino e hoje está cada vez mais tendo espaço de todos os tipos de pessoas, assim, e tá se tornando um local tão bacana de debater assuntos. Eu acho que é isso. Ah, me sigam no Twitter lá, @nerdsarmento. Respondo todo mundo que me cita. Bom, valeu, Pablo. Foi muito boa a sua participação. As portas aqui estão abertas. Sempre que puder, nós vamos convidá-lo para os próximos podcasts. Espero que tenha gostado. Não, tô. Eu já gozei umas 3 vezes depois das falas do Yuri. Eu já tô... Não só você. Toma um Gatorade, hein, Pablo? Da próxima vez eu vou trazer umas camisinhas. Eita, cara. É, pô. Eita, pô. Bom, é isso. Valeu, Regi. Valeu, Danzinho. Valeu, Yuri. Valeu, Luigi. Valeu, pessoal. Valeu, até o próximo Sete Jagunços da Derrota. Tchau, pessoal. Antes de terminar, diga aí. Eu queria sugerir ali a indicação para música. Os meninos falaram ali no WhatsApp que queriam colocar a canção ou a trilha sonora do anime, né? Mas assim, se não fossem colocar, eu citaria aquele álbum Hemisfério do Rush, que é principalmente as músicas Signo X e o La Vida Estragiata. Esse disco é muito foda, véio. Pode botar o disco todo, de pé ou cabeça. Pode crer, é, isso é verdade. Foda. Porque seria uma trilha sonora de Torá, podcast, assim. Isso. Eles fazem essa discussão de racionalidade, sabe? Essas coisas eu acho legal. Outra coisa, hein, meu? A trilha do filme, que é que as crianças cantando, do filme, da animação. É do caralho também, né? Essa trilha das crianças cantando dá uma aflição quando elas começam a cantar, cara, porque tu sabe que vai dar uma merda. E assustador aquilo, eu fico cagando. Aquilo lá, cara, é japonês arcaico e... Verdade, cara. A letra, cara, é maluca, assim, sabe? A mulher, quando desce da lua, ela está bêbada. Homem, é maluco, é muito doido, cara. É doideira, até pra japonês é doideira. Ah!